Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Vamos voltar a falar sobre joguinhos, só que dessa vez nós vamos falar de joguinhos que nós levamos no nosso bolso. Joguinhos que a gente leva para jogar em qualquer lugar. Nós vamos falar de um mercado que tá crescendo cada vez mais, que tá angariando uma legião de seguidores e que tá provocando alguns acidentes também, porque sim, a vida tem dessas. Hoje nós vamos falar sobre mobile games, aqueles joguinhos de celular que fazem as nossas alegrias em ônibus presos em engarrafamentos. Eu queria só levantar um tópico bem importante nesse podcast. Okay. A gente vai poder ficar jogando no celular enquanto grava? Se der retorno, você vai editar, tudo bem? Não, se eu deixo sem som. Eu deixo sem som. Meus jogos ficam sempre sem som. Então, beleza. De música. Ok, ok. Vamos ver, aceita o desafio aí do Yu-Gi-Oh! Deus me vício. Eu sou a Adri e eu devo ser uma das únicas 5 pessoas do mundo que ainda joga Pokémon GO. Aqui é o Mugi e, gente, eu tô viciado em um certo joguinho de celular e eu entrei num mundo de mobile games que me ferrou a vida já. Mas é isso que ele faz conosco. Gente, jogos foram um erro. Jogos só destroem vidas. Olha só a equipe do site que não me deixa mentir. Todos somos fodidos e os joguinhos são os responsáveis. Ou anime e série. Anime was a mistake. Eu sou o Ether e faz muitos anos que eu não jogo um jogo mobile. Meu Deus. Olha só. Heresia. Olha só. Expulsa ele, queimem. Joguem-no na fogueira. Que isso, tá falando que jogo mobile não é bom porque não tem recurso, porque o dispositivo é limitado, não tem gráficos legais, que a jogabilidade é ruim, que não sei o quê. Nada a ver, se você adquirir agora o seu iPhone 6S, você poderá jogar com todas as suas... Aí a pessoa compra um iPhone 6S pra jogar um remake do Snake. Isso! Já pensou que legal? Ou Minecraft. Ou Minecraft no celular. Nossa, gente. Spoiler de um momento que vai ser citado mais pra frente, Minecraft foi um dos jogos mais vendidos de 2016. Eu vou deixar isso assentar na cabeça de vocês, mas deixa pra lá. Flitam. Os haters de Minecraft da equipe não estão aqui no momento. Eu sou um Minecrafteiro, então. Aqui é o Lucas e a vibe agora é a cadeira. A cadeira. É a hora da cadeira. Sabe, é a hora da cadeira. Sabe o que rima com cadeira? Duelo! Beleza. Sabe, daqui a um ano essa piadinha não vai fazer mais nenhum sentido. Isso que é o foda da gente citar tô meme nas aí, coisas. Não, a gente vai reescutar essa merda. O pior é daqui que o post meses, assim, faz tempo já e a gente ainda é cita antigo. Isso. Então, é tá tranquilo. A gente vai primeiro conceituar um pouquinho, situar na história, afinal de contas, os jogos mobile, eles são razoavelmente recentes e eles cresceram muito rápido, mas o que a gente tá considerando jogos mobile? A princípio, antes de entrar em história real, vamos lá, quando a gente pensa em mobile, são coisas móveis, certo? Momento Ava do cast. Ava, mas okay. Exatamente. Mas, não, eu tô falando isso porque não, tá realmente certo, tá você, certo, tem que, tá certo. Você tem que entender o que é um mobile. Em geral, a gente se foca mais até com celulares, tablets, Android, iOS, Windows Phone, nem sei se existe jogo pra ele, mas enfim. Abraço pra galera do Windows Phone. Existe alguns. Mas aí entra uma grande situação de discórdia. Quando se fala mobile, que a gente também existem os videogames portáteis, ok? Eu, particularmente, não consigo encaixar videogame portátil no mobile. Pra mim, mobile e videogame portátil são outras situações, entendeu? Sim, eu separo sim. Essa lista. Eu creio que aqui a gente não vai se focar com videogame portátil. Uma coisa que é interessante comentar sobre em cima do que o Mugi falou é que isso depende muito do cenário de onde você tá analisando, porque no Japão é muito comum você ter as duas coisas. Você tem uma grande parcela das pessoas que usa o videogame portátil em movimento. Sim, sim. E você tem pessoas que usam muito o celular. Então, aqui no Japão, a distinção é muito difícil de fazer. Então, se você fosse falar no cenário japonês, você teria que falar um pouco dos dois. Mas, puxando mais pro lado ocidental das coisas, aí, realmente, eu acho que o Moog está certo nesse sentido, de que não há tanta consideração. Eu concordo com o Ether. No cenário que está no ambiente brasileiro, eu consigo separar nitidamente, porque até, cara, existe muita gente que compra portátil para ficar jogando em casa. Tá? Eu. Não joga na rua. Não joga na rua porque ninguém quer ser assaltado, exato, né? Exato. Agora, cara, celular, cara, tipo, tem muita gente que tem aquele celularzinho mais, digamos assim, fácil acesso. Porque, cara, videogame portátil no Brasil não é fácil acesso, entendeu? Não é. Não agora, é. Um celular já, tipo, celular você vai ter que ter, porque você precisa de um celular pra sua comunicação. Então, você já vai ter um celular mais fácil acesso, entendeu? Então, tá na mão, você tá andando com ele, passa, vamos jogando, entendeu? Fora que os jogos pra mobile, no sentido de celular, a maioria deles são gratuitos. Isso, eles ganham o jogo por dentro do aplicativo, ganham dinheiro por dentro do aplicativo e não na compra do jogo. E os jogos, sim, pra portáteis, os jogos em si são pagos. Então, já tem essa forma de distinguir. É uma forma diferente de... Uma forma diferente de divulgação, de distribuição, né? E de lucro. É, até de lucro também. Inclusive, o mercado dos jogos para celular não é o mesmo mercado dos consoles portáteis. Definitivamente não é. O público do jogo mobile e o público dos jogadores de videogames portáteis são totalmente diferentes na minha concepção, entendeu? É totalmente diferente. Existe o cara que é um híbrido, ok? Eu sou um híbrido. Eu consigo viver nos dois mundos. Ok? Mas existe o cara que, tipo, cara, eu não quero ficar jogando, tipo, joguinho free to play que se eu precisar evoluir um pouco, eu vou ter que ficar comprando coisa dentro do jogo. Prefiro já comprar o jogo feito e eu me viro. Existe o cara que, por exemplo, eu não vou querer comprar o jogo, eu vou ficar só no free to play. É um outro público. São coisas totalmente diferentes, sim, entendeu? Até a demografia é diferente, a faixa etária é diferente. Os jogos de celular, eles acabam sendo muito mais democráticos, porque, assim, a variedade de tipos de títulos é muito maior. Você pode encontrar desde remakes de jogos de console mesmo, até aquele Bejeweled mais casualzinho, aquele mais, assim, que você joga realmente esperando o ônibus, sabe? Uma coisa bem tranquila, partidas rápidas. Então, assim, são lógicas de mercado diferentes, porque são públicos diferentes, e até se reflete no crescimento dos dois, né? Tanto é que o mercado de mobile games tá crescendo de um jeito ridículo de grande, sabe? Tá crescendo demais. O de consoles portáteis também, mas é um nicho bem menor, é um nicho bem mais restrito. Dificilmente o console portátil de uma pessoa vai ser o primeiro contato com jogos que ela tem. É. Se você for considerar atualmente. Dificilmente vai ser o primeiro contato com videogame que ela tem. Sim, os jogos mobile abrem sim portas para as pessoas procurarem jogos em outras plataformas. Ele mudou bem a forma como a gente vê os jogos hoje em dia. Posso dar um exemplo? Por exemplo, aqui em casa, a minha irmã mais nova tem 3 anos e ela tem, tipo, uma lista, pastas e pastas de jogos de celular que ela joga. Tipo, aí ela pega o celular, ela desbloqueia o celular, ela abre o aplicativo, joga, aí quando ela cansa, ela vai lá e baixa outro aplicativo. Outro jogo. É, existem essas pessoas que são, tipo, o público que é, não que seja impaciente, mas é um público rotativo, entendeu? É um público que baixou, olhou, é o que me agrada, é o que eu quero? Não é, já muda, entendeu? E às vezes esse público, ele fica até um pouquinho de um tempo, pode ser que é um público que até invista um pouco no jogo, entendeu? E acaba mudando, entendeu? No caso da minha irmã de 3 anos, ela não investe. Obviamente, desculpa. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu vi uma notícia um tempo atrás de uma criança que fez muitas, assim, a mãe deixou o celular desbloqueado, ela comprou um monte de coisa no joguinho dela lá, estourou o cartão de crédito da mãe. Então, gente, os joguinhos têm controle parental de microtransações por isso, tá? Pro seu irmãozinho não gastar o dinheiro da, não, mas... o dinheiro do aluguel comprando moedinha. Tá, mas nem todo mundo sabe disso, né? Porque a maioria das pessoas... Então agora vocês sabem, é bom, assim, eu fico um aviso, né? Pra quem tem irmãozinho mais novo... Você nunca sabe. É até legal você ter falado disso, Lucas, porque é uma diferença da geração da sua irmã pra nossa geração. Ela já cresce imersa nisso. A gente tá aprendendo agora. A gente tá se envolvendo com isso de uns 7, 8 anos pra cá. Ela já tá crescendo num meio que isso é normal, é disseminado. Ela nasceu com isso. Meu, exatamente. A gente dessa gravação, é uma geração, não nasceu com as coisas que tinham, que tem, melhor não. dizendo, que tem na época de hoje, entendeu? Eu tenho meu sobrinho de 2 anos, que vai fazer 2 anos. Cara, assim, eu não deixo ele ficar jogando no meu tablet, no meu celular, até porque, eu não acho legal, e dois, porque a mãe dele também, tipo, não quer e não deixa, entendeu? Mas ele me vê, às vezes, jogando, eu fico mostrando, entendeu? Ele já tem um conhecimento de olha, aquela tela é bonita, tem coisa se mexendo. Meu, isso, a gente não tinha essas visões, entendeu? Quando era lógica criança, que eles aplicam para as coisas de, se eu passar a mão da direita para a esquerda, eu removo a tela. Se eu segurar um botão, ele vai expandir alguma configuração, alguma coisa do gênero. Então, até a forma com que eles tratam o universo físico é alterado pela forma que eles interagem com o mundo virtual, assim, de tecnologia. Exato. É, mas é porque nós também estamos entrando agora, principalmente porque dos anos pra cá, se popularizou muito a ideia do touch, né? Sim. Então, esses jogos, uma das dificuldades que esses jogos enfrentam quando estão sendo desenvolvidos é eles criarem uma interface touch que seja intuitivo o suficiente pra qualquer pessoa, de qualquer faixa etária chegar, passar 5 minutos olhando pra ela e entender basicamente como que funciona o jogo. Tem que ser um negócio rápido, simples, porque quando você pega um jogo mobile, você não fica pensando, onde eu aperto? Olha, você já tá apertando, fazendo. Assim, existem jogos mobiles que não são tão bem assim também não, tá? Não. Eles não são pro usuário mais casual, que só tá querendo um joguinho pra matar 5 minutos sim, do tempo. Mas é por isso que eu tô falando, que isso é uma questão de design, porque o desafio que eles enfrentam é encontrar um jeito de tornar tão simples a imagem que se vê, o jeito que você joga o jogo, que qualquer pessoa, não importa o tempo que ela vai investir no jogo, tocou no jogo, ela já consegue intuitivamente saber o que tem que fazer. Exatamente. Tem que ser rápido. É, ele tem que ser rápido justamente pra não perder público. Exatamente. Né? Porque, assim, isso é uma coisa que eu vejo grandes empresas que começaram a investir no mercado mobile e que eu acho que não estão acertando tanto assim. Um exemplo. Eu tava jogando até um tempo atrás o Final Fantasy Record Keeper. Uhum. A historinha dele é legal, a mecânica dele é muito legal. Só que ele é um jogo muito pouco intuitivo e você perde muita coisa com ele por isso. Então eu não sei até que ponto ele funciona no meio em que ele está, entendeu? Eu acho que o Record Keeper seria perfeito pra um console portátil. Seria perfeito. Ele é rápido, são coisas rápidas, curtinhas, só que elas são um pouco mais complexas do que o normal. Não tô dizendo que, só por ser jogo de celular tem que ser bobinho. Não é isso. Eu achei ele poluído pra celular, entendeu? Um jogo que eu acho que cai bem nessa linha do que você acabou de falar, Dri, Puzzles and Dragons. Não sei se vocês já ouviram falar. Puzzles and Dragons é um jogo de celular extremamente famoso no Japão e nos Estados Unidos. Assim, muita gente joga aqui, quase todo mundo joga, basicamente. Você olha pro lado, você vê 5 jogando. E ele recebeu uma adaptação pro 3DS e funcionou perfeitamente bem. Então, eu conheci ele pelo 3DS. Então, e ele funcionou perfeitamente bem. É um ótimo jogo, eu adoro o jogo. Joguei ele pra caramba, porque ele flui muito bem no 3DS, tanto quanto no celular. E só precisou de umas pequenas modificações aqui e ali, que no caso é tirar o sistema de você só pode fazer o dungeon tantas vezes por dia. Não. No 3DS você pode fazer quantas vezes você quiser. Que essa é a ideia do 3DS. Você joga até você descansar. Indo por outro lado, uma outra que conseguiu fazer esse transporte do 3DS pro celular e que deu muito certo é o Pokémon Shuffle. Exatamente. Esse daí eu vi os meus amigos jogando no 3DS antes dele ser lançado pra celular, eu pensei, caramba, isso num celular daria muito certo. E teve poucas alterações. A mecânica dele, a interface dele é simples de entender. Ele é bonitinho. Muita gente, inclusive, às vezes não conhece nada de Pokémon, mas joga porque é bonitinho. Ele funciona melhor do que o exemplo que eu dei, o Record Keeper ou outro jogo de Final Fantasy pra celular, que é o Brave Exvius, que eu comecei a jogar também, achei que muito poluído, muito cheio de coisa, deveria ter sido um pouco mais limpo. Quem usa celular não vai ter só os joguinhos, por mais que quisesse. A gente tem que ter aplicativos da vida adulta, né? A gente precisa que o celular funcione para as funções básicas, ligar, mandar mensagens. Então, se ele for muito pesado, muito carregado, também não vai funcionar. Você não vai manter ele por muito tempo por questão de prioridades, né? Ou talvez até mesmo por causa de bateria, né? Jogos consomem, assim, uma bateria ferrada, assim. Você começa a jogar, nossa bateria vai pra zero. O que aconteceu com a bateria? Exatamente. Maldito Pokémon GO e Yu-Gi-Oh, velho. Não, o Yu-Gi-Oh nem consome tanto assim, para. O Yu-Gi-Oh não consome tanto quanto o Pokémon GO. Não, problema não consome isso, tanto. Absurdo, o problema gente. Do... Gente, eu comprei um power bank por culpa da porra do Pokémon GO, gente. uma pequena conceituada, mas qual foi o primeiro jogo mobile? Qual foi o primeiro jogo que chegou aos celulares? De acordo com a pauta da estudiosa Adriele, foi o Tetris. Pra mim, sempre na minha vida, pensei que tinha sido a cobrinha no Nokia. Sempre. Então, a cobrinha foi, ela teve a sua importância na história dos jogos pra celular, mas a gente vai falar dela daqui a pouco. Tá. Mas de acordo com a pauta da senhora Adriele, foi o Tetris em 1994 no Reginuk MT-2000, da empresa dinamarquesa Reginuk. Nem sei se tô falando Reginuk certo. Acho que é Ragnuk. Eu tava achando que era Ragnuk. Vou colocar no Google Tradutor aquela pronúncia. Opa, zoei a pauta. Chama a Siri, chama a Siri. Pede pra ela fazer um beatbox e falar Reginuk. A gente faz isso depois. Olha, eu sempre pensei que tinha sido o Snake, a cobrinha, que como todo mundo conhece, mas de acordo com a Adri, não. A importância do Snake, da cobrinha, é porque o primeiro jogo mobile distribuído mundialmente foi ela, em 1997. Caraca, olha o gap de tempo que teve entre o primeiro jogo mobile e o primeiro jogo distribuído mundialmente. Mas não é... É um gap aceitável, na verdade. Tipo, não é um gap tão grande, mas também tem que pensar que em 94, o primeiro modelo de celular era um tijolo, quase. Exatamente. Não, concordo. A questão toda é essa que eu tô vendo. Tipo, no passado, as coisas levavam anos pra acontecer. Hoje, cara, tipo, são semanas. Na verdade, se forem semanas, reclamam. É, exatamente. Pô, lançou Pokémon GO, ainda passou uma semana. Pô, não tem atualização mais, tá ligado? E é tipo assim, né, cara? Ou tipo, lançou Pokémon GO na Austrália e não lançou aqui. Já tem dois dias e não lançou. Ah, meu Deus, e agora? É isso que eu tô vendo. Tipo, como que a gente chegou a um ponto de evolução e a um ponto de mimimi da humanidade, tá ligado? Não sei nem se evolução é a palavra certa, né? Mas é. Não, evolução da tecnologia e mimimi é da humanidade. Ah, assim. É que hoje em dia você tem tantas opções, a pessoa não precisa ficar se precando tanto. Então, acho que é meio como um jeito dela falar: olha, se você não trazer logo, eu não vou jogar. Se eu não jogar, você não vai ganhar dinheiro. É. Então, eu vou jogar outro jogo que já tem aqui. Então, as pessoas estão tão acostumadas a esse negócio de: eu sou seu consumidor, então você tem que atender os meus desejos. Os seus tempos aí, os seus prazos, não me importam. Vem aqui e me entrega o que eu quero. Aí, quando não for, se não estiver entregando mais, eu paro de jogar. Aí, esse é o medo das empresas, né? Olha, eu vou falar assim, que o meu primeiro contato com um jogo mobile foi Snake. No celular do meu pai, quando ele teve, que foi, tipo, nem lembro a época, mas eu acho que deveria ser 1999, 2000 e pouquinho, assim, tipo, por aí, entendeu? E, cara, eu fiquei fascinado com o negócio, mas também foi uma coisa assim, pô, fiquei fascinado com o negócio, na hora. Mas voltei pro, tipo, meu videogamezinho de mesa, tá ligado? Console. Na época, era uma diferença absurda, né, do que você podia fazer com o console e com um mobile. Hoje a gente tá num nível que a gente consegue tá pau a pau de mercado, entendeu? Eu não sei se eu sou uma pessoa bizarra, mas a época que eu mais joguei jogos de mobile foi exatamente na época do Snake. Eu lembro muito Caraca. Bem que, às vezes, a gente viajava, ia pra casa da minha avó e eu passava o dia inteiro, porque naquela época não tinha um Game Boy, não tinha nada. Eu passava o dia inteiro só jogando Snake. Acho que foi o tempo que eu mais passei. Você zerou o Snake? Você zerou o Snake? Eu não sei, eu não lembro, mas eu só lembro que foi o tempo assim que eu passava na frente da televisão, no sofá, assim, jogando Snake. Dia, noite. Era a única coisa que eu fazia, porque eu não tinha mais nada pra fazer. Acho que comparativamente foi o maior tempo que eu passei jogando no celular. E hoje em dia eu tenho um iPhone que eu mal uso pra jogar celular. É bizarro, é engraçado isso. É diferente, assim. Ah, você como uma pessoa que, entre os integrantes, não só da gravação, mas como do Projeto X, é uma pessoa com a vantagem da juventude, pois... Vantagem da juventude. Tem menos anos que a gente, né? Mais jovem que a gente. Seu primeiro contato foi Snake? Você lembra mais ou menos, não? O meu primeiro contato foi... Eu não lembro exatamente o primeiro, mas foram todos meio juntos. Foi Snake, Tetris e Sudoku. Deve ter sido mais ou menos em 2003, por aí. Eu jogava bastante, acho que o Snake... Tetris eu nunca joguei tanto, assim, nunca fui. Eu nunca joguei muito Tetris, mas eu jogava bastante o jogo do o Snake. E o que eu mais jogava era Sudoku. Eu, tipo, era mega viciado em Sudoku. De passar. Ah, você pegou. Você começou já numa época bem melhor, cara. Bem melhor. É, porque a telinha já era colorida. Não, é, mais ou menos. Já era tipo um preto e branco mais visível. É, porque, sim, sim. Tipo... Não, eu cheguei a jogar o Snake naquele, eu não lembro... Naquele visor verde. É, exato. Cheguei a jogar e aí, tipo, com o tempo foi melhorando, assim. Aí, alguns anos depois, tinha aquele que você jogava bolinha pra cima e tinha que ficar quicando no, na plataforminha. Tipo, e quebrando os bloquinhos. É, com o tempo foi, tipo, melhorando, assim. Aí já tinha, tocava música no joguinho, mais de uma música, um som não, bizarro. Não, você tá num negócio muito mais avançado, cara. Não, sim, mas eu cheguei a jogar hoje. Só que os que eu mais joguei, acho que foi realmente o Sudoku. Quando teve esse começo da era do Snake, dava uma certa briga aqui em casa pelo top score. Quando Sério? Uma, assim, eu, a minha mãe e a minha irmã jogávamos no mesmo celular. Quando a pontuação mais alta de uma saía, dava lugar pra outra, nossa. Ou, assim, quando alguém no auge do seu recalque via que perdi e limpava a porra do score inteiro, gente do céu, era uma briga que dava. Mas era uma briga. O meu primeiro celular foi aquele da lanterninha, o Nokia 1100. Ele tinha uma segunda versão do Snake, que tinha os bônus, que tinha umas paredinhas, tinha umas frescuras mais legais. Eu achava aquilo máximo, porque era um jogo que a raiva te motivava. Você perdia de um jeito escroto, assim, não, vou fazer uma pontuação melhor. A raiva motivava você. E uma coisa que eu percebo em vários jogos de celular até hoje é que a raiva mantém você jogando. Porque você fica putaço por não passar daquela fase e você não vai parar até passar daquela fase, não é? Na verdade, não é tanto raiva, é mais... injeção de dopamina no seu cérebro, né? Se você parar. Agora, ficar um pouco mais técnico aqui. Uma coisa que os jogos mobile hoje em dia usam muito, e principalmente foi muito popularizado com Candy Crush, é ai, que... É... Solicitação! Isso não pode ser outra coisa senão solicitação. Não é solicitação. Gente, eu acho que algumas pessoas me bloquearam por causa do Candy Crush. Eu não culpo elas. Não, mas... Perdão pelo vacilo, gente. É que... Não desistam de mim. Quando você começa o jogo, você joga alguns levels muito fáceis, né? Você joga assim, é facinho, você joga, você termina. E você sente aquela sensação boa de estar progredindo, né? E isso vai mais ou menos até o quê? Um level 100, mais ou menos? 100, 150, assim, onde o jogo é levemente mais simples. Só que aí começa a ficar um pouco mais difícil. Você começa a não conseguir passar de primeira. Aí você começa a tentar de novo, e de novo, por quê? Porque você se sente bem quando você completa, você se sente inteligente, você se sente assim, nossa, mais um, eu tô quase lá no final. Mas você não sabe quando é o final. Mas você fica pensando, é o final, então eu vou de novo, você vai de novo até conseguir. A gente cria metas pra nós mesmos, sim, né? Eu fazia muito isso, eu só vou jogar até o level tal. Não, você não vai jogar até o level tal, você vai jogar mais do que isso, sabe? Para de se enganar. acaba tendo essa relação de você literalmente se fazendo de idiota, sabe? É engraçado. Você falou disso, eu tô... Inclusive perguntaram se tá ok jogar durante a gravação. Eu tô jogando Sailor Moon Crystal Drop agora. Que nada mais é do que um Bejeweled bonitinho de Sailor Moon. Eu gosto muito desses joguinhos de pedrinha porque são rápidos. É aquele entretenimento burro quando você não quer pensar muito, mas quer alguma coisa pra se manter ocupado. Só que assim, ele é um dos jogos mais irritantes que eu já joguei na minha vida pelo seguinte. Ele é fofinho, só que ele é difícil. E assim, você vai se sentindo burro por não conseguir passar de uma fase que... Fofinha. Quando ele é fofinho, você se sente pior, porque assim, parece que tá rindo da sua cara, sabe? Uma coisa tão bonitinha e você tá apanhando, você se sente um bosta, cara. E você não para de jogar! Eu vou falar um pouco mais pra frente a respeito de jogabilidade dos jogos atuais nesse quesito. Vamos lá. Eu quero abranger bastante isso daí ainda. Vocês vão ver um muito chato nisso daí. História de frustração. E o Ether vai me xingar a mil, porque eu tô ligado que ele não gosta do que eu vou falar. Eu sei, a gente já discutiu sobre isso, porque essa é uma discussão que eu e o Mug nós tivemos, acho que levou aqui umas 2 horas pra gente chegar numa conclusão. Porra, que... não. Só pra avisar, se vocês quiserem tretar entre si, vocês só me avisem pra não, tipo, tomar minha gravação inteira, porque eu não tô afim de editar um negócio não, gigantão. A gente já tretou. A gente treta entre si, chama você também, que aí, como você entrou no meio, aí tá tudo bem. Caralho. Seguindo a história dos jogos mobile, mesmo com as limitações gráficas, o Snake foi o primeiro de muitos. Foram criados... Worms. Worms Mobile. Cadê o Worms Mobile? Nós tivemos jogos de cartas, nós tivemos jogos de tiro, jogos de corrida, que assim, eles não eram muito melhores do que aqueles que a gente jogava naqueles minigames de 5 real que a gente comprava na loja do chinês. Mas estavam lá. Mas estavam no nosso celular, que não precisava ser um mini videogame do chinês, entendeu? Você não precisava levar dois trecos, era só um treco, porque o celular naquela época também era um treco, entendeu? Era um bloco de pedra que você carregava na mão, assim. Se você sem querer deixasse cair no chão, o chão quebrava, mas o celular cortava inteiro. Quando as tecnologias de comunicação melhoraram, com o advento da tecnologia WAP, que permitiam que as pessoas baixassem jogos, eles começaram a ficar mais populares ainda. Eu não sei se vocês vão lembrar daquelas propagandas que passavam na TV, mande um SMS pra tal número e baixe um joguinho, Putz, não sei o quê. Cara, isso era um negócio chato pra caramba. Eu fico pensando em quantas pessoas, quantas crianças idiotas estouraram a conta do telefone fazendo isso. Né? Gente, é muito isca pra idiota, sabe? E assim, as crianças são meio bobinhas. Na nossa época eram ainda mais. Atualmente elas são mais espertinhas, mas na nossa época a gente era tapado. Eu não sei. Isso acontecia com uma certa frequência. Eu nunca mandei mensagem pra esses negócios. Não, nunca mandei, porque se eu mandasse minha mãe me virava do avesso. Nossa. Nem sonhava em mandar, mas que às vezes batia aquela vontadezinha, nossa, ia ser legal comprar esse joguinho. Aí minha mãe só me olhava com aquela cara e, talvez não seja tão legal assim. Aquela olhada que vocês conhecem bem, sabe? Uhum. Com o advento dessa tecnologia, começaram a aparecer os primeiros jogos multiplayer. Então vocês imaginem, a gente ainda tem aquelas telas monocromáticas, você usava o teclado numérico pra jogar, e mesmo assim começaram a surgir jogos multiplayer que tinham um certo sucesso. Jogos baseados em texto, alguns de estratégia, alguns de combate, gêneros diferentes que tiravam leite de pedra. Eles faziam o possível e o impossível com todas as limitações que a plataforma oferecia. Mas como a tecnologia foi mudando cada vez mais rápido, quando começaram a surgir telas coloridas, novas tecnologias de transmissão de dados, o início do suporte para Java, aconteceu uma coisa muito interessante que foi as grandes desenvolvedoras olharam para isso e pensaram, temos um mercado em potencial aqui. O que é que nós podemos fazer com esse mercado? E foi aí que surgiram algumas das primeiras grandes empresas que se tornariam, que até hoje, inclusive, publicam coisas para mobile. A Gameloft, por exemplo, todo mundo que pegou a segunda ou terceira geração nos celulares, que já tinha tela colorida e podia baixar coisinhas da internet, tinha sempre aquele jogo de demonstração que a Gameloft fazia. Uhum. Eles eram meio postinha, mas enfim, eles eram coloridos, a musiquinha era legal. Você podia jogar meia hora e depois eles bloqueavam e mandavam você comprar. Mas eles lançavam muitos jogos de vários gêneros. A Sega fez isso, a Namco fez isso. E eles começaram a fazer uma coisa que era desenvolver conteúdo exclusivo, além do que eles já faziam para console, para PC. Ou, às vezes, adaptar títulos de console e de PC para celulares, guardadas as devidas proporções. Por exemplo, teve uma versão do Splinter Cell para celular que não tinha como ser igual ao Splinter Cell de PC. Prince of Persia. Realmente tinha muita coisa assim. Uma coisa que é interessante é que alguns títulos que, agora olhando pra comunidade gamer, algumas pessoas na comunidade gamer, assim, literalmente matariam pra ter refeito no console, no PC, só existe no mobile hoje em dia. Por exemplo, se não me engano, o primeiro e o segundo, não, o primeiro Shin Megami Tensei, que era um jogo, acho que de Sega Saturno, o pessoal, assim, literalmente se mata pra querer jogar esse jogo no PC e tal. Hoje em dia só existe uma versão oficial lançada pra mobile, pra iPhone ainda por cima. É. Tem gente assim que acha isso uma afronta, assim, meu Deus, mobile, por que mobile? Lança, sei lá, pra PC, console, lança essas coisas pra portátil que seja, mas mobile, tem gente que acha isso uma afronta, esse tipo de relançamento. Mas a Atlus tá cagando pra essas pessoas e é por isso que eu gosto da Atlus. Né? Não, depois ainda, realmente acho que com a tecnologia Java, alguns celulares já melhorando, assim, a capacidade do próprio celular, foi abrindo um mercado mobile. Mas realmente, assim, hoje, se fosse parar pra pensar hoje, existem empresas que nasceram mobile e, cara, eles batem o pé. Entender e falar, não, nosso público é mobile, não vamos fazer, porque eu conheço empresas que, por exemplo, o público fala, cara, faz isso pra PC, vai ficar lindo, não sei o quê. E, cara, eles falam, não, o meu produto não é mobile, entendeu? O que eu sei fazer é mobile. E eu respeito isso eu pra caramba, isso cara. acho muito eu acho que também legal é, da parte dele. Eles são empresas que são criadas na, que estão criadas naquele meio. Não, eles sabem, meio, eles que sabem já sabem é como público. Funciona. Eles sabem qual que é o público. Exato. E o que eles querem alcançar. Se eles quiserem competir no mercado console, é uma outra parada. Eles vão ter que competir tipo, com umas coisas muito mais diferentes, entendeu? Existem mercados e mercados, e a empresa em si, ela tem que saber qual que é o foco dela. E se o público que tá falando pra ela vai pra console, cara, simplesmente o cara que tá ali, na verdade, não é o público dela. Uma coisa interessante que o Mug tá falando, isso é um pouco antes, até essa época, né, a gente ainda não chegou no advento do free-to-play, e das microtransações, os jogos todos eram pagos, né? Era como se eu estivesse comprando um joguinho novo, um cartucho pro seu Game Boy, um cartucho pro seu Super Nintendo. Você geralmente pagava ele pela conta ou por crédito do celular. Sim, então era um jogo assim, relativamente completo, só que não tinha microtransações nessa época, né? E isso era diferente, não gerava tanta renda na época, né? Ainda assim, o pessoal tava realmente tava querendo investir, porque é um jeito a mais de vender, de ganhar dinheiro, né? Porque todo mundo vai começar a ter celular. Só que na época também era uma aposta, né? Pode ser que o celular também falhe miseravelmente e a gente perca todo o dinheiro investido. Então, tanto que quando os caras vieram com a ideia do pagar com microtransações, assim, eles criaram um buraco negro que sugava dinheiro, porque quase nada. Quase nada hoje em dia. Eu gostei da comparação, assim, um buraco negro suga dinheiro. Realmente é isso. Simplesmente não tem fim aquilo, cara. Não tem fim, mas beleza, segue exatamente. Nossa, quem já fez a cagada de gastar com um joguinho sabe que você não vai gastar uma vez só. Uhum. Né? Sei muito bem. O Mug sabe disso tão bem quanto sei eu. Sei muito bem. Não, sei muito bem. E o Mug sabe tão bem quanto qualquer outra não, pessoa. Não, pergunta. Não, assim, não faça isso. Eu não quero falar isso. Ok. Não faz isso. Ele sabe a pergunta e a resposta, pelo visto, já tá subentendida. Exato, mas não fala isso. Eu tô num ponto que assim, eu nem tenho vergonha mais, cara. É pra isso que eu tenho meu cartão de crédito. Não, mas. É nesse momento besteira, que você então. Não lembra, me pergunte isso. Né? Quando você compra a primeira vez, você fala: ah, eu vou comprar só o mais barato, né? O pacotinho mais barato. Porque é só um pouquinho, né? Compra lá a primeira vez. Quando você vê, você tá. Aí quando. Aí vai comprar de novo. Aí depois de uns dias compra de novo, aí quando você está comprando o segundo pacote, aí depois já está comprando o terceiro, aí quando você está comprando o último, você está assim, não precisa de mais, manda mais. Eu digo que nunca gastei com jogos mobile. Caramba. Que bom, Feto, que bom. Não, que bom, Lucas, que bom. Nunca? Permaneça assim. Permaneça não, assim. Não comece. O erro total é começar. Assim, a primeira microtransação que eu fiz, Pokémon Shuffle. Eu tava presa numa fase especial. Eu tava cansada de tentar passar por aquela merda. Aí eu cheguei a um nadinha de ganhar. Ah, vou comprar uma geminha pra poder conseguir uns movimentos extras. Foi a primeira, não foi a última. E eu não sei se eu quero pensar muito em quantas geminhas eu já comprei nessa bagaça. Mas deixa quieto. Deixa quieto. Segue a vida segue. Segue a vida. A gente tava falando sobre mercado, então é legal falar que a primeira plataforma de vendas de games para celular, ela foi de uma empresa de telefonia japonesa, e a plataforma se chamava iMode. Ela foi lançada em 99. Tanto é que... 99, gente, caraca. Antigo já. E é por isso que o mercado mobile no Japão, como o Ether pode falar muito melhor que eu, ele é muito forte. Ele é extremamente forte porque ele tem uma tradição bem antiga. E assim, já tinham espaços para vender esses jogos. Isso é interessante para acompanhar o que a Adri falou. Você vê assim, por exemplo, no Brasil, não sei como é hoje em dia, mas você não liga a televisão e uma das propagandas que passa são de jogos de celular, né? Começou a ser. De um ano para cá, eu já vi propaganda do Clash Royale na TV. Mas assim, é um negócio extremamente recente. O negócio começou há muito pouco tempo. Clash Royale tá passando propaganda até no cinema. Então, no Japão, isso é um negócio assim que você vê em todo lugar. Eu vejo isso estampado nas lojas de conveniência, eu vejo isso estampado em outdoors, televisão, celular. Acho que teve uma vez uma propaganda assim de coisa de celular em uma companhia de celular que falou: você assina com a gente e você ganha bônus extras no seu jogo. E é mais fácil transferir seus dados do jogo do outro celular pra esse celular. Venha pra nós. Olha aquilo que eu pensei. Uma coisa também que eu tô vendo, cara. Quando eles fazem os trailers, eles fazem senhores trailers, cara. A Come to Us, que é a empresa que é o joguinho que eu jogo, que é o Summer's Wars, ele fez um trailer que, cara, chamou atores famosos e não passa na Netflix, mas passa em canal de TV a cabo. Eu já vi, tipo, acho que na TNT passou, em algumas coisas assim também já passou. E, cara, é um senhor trailer. Fizeram coisas ali que eu achei, cara, magnífico. Eu olho aquele trailer e falo, cara, eu tenho vontade de jogar. Gente, vocês não lembram quando lançaram o primeiro trailer do Pokémon GO? Acho que foi no Super Bowl do ano passado. Que todo mundo... Claro que quando todo mundo assistiu aquilo, pensamos, que negócio do caralho. É. Todo mundo foi passado pra trás? Foi. A gente se sente enganado até agora um pouco, mas... Totalmente. Assim, citando Lady Gaga, não foi amor, foi uma perfeita ilusão, mas ok. Isso é que atrai a pessoa, né? Nossa, ela vê isso, ela vê, nossa, quanto poder, meu Deus do céu, espadas, nossa, que adrenalina, meu Deus, eu quero esse jogo. Ela vai lá e começa a jogar. É a primeira coisa que ela toma na cara, é, poxa, cadê meus monstros legais? Nós vamos adiantar até 2003, né? Nós temos o primeiro lançamento do primeiro aparelho de celular mobile portátil híbrido lançado pela Nokia, que é o N-Gage. Pessoas dessa época que viveram o N-Gage devem se lembrar do que era o N-Gage. Era um negócio. Cara, o N-Gage é uma coisa, como o Ether falou, é um híbrido. Eu não consigo colocar ele como um celular, nem como videogame portátil, entendeu? É uma coisa totalmente à parte, entendeu? Não, é assim, é o famoso ornitorrinco, né? Mistura um pato com um mamífero e não é nenhum dos dois direito, sabe? Mas... Tipo, ele... Palavras tá, de uma feio. Bióloga, tá? É. Não vou falar mais nada, mas beleza. Não, mas foi uma aposta muito interessante da Nokia, porque ela já havia... O mercado portátil tá ganhando muito dinheiro. Porque a Nintendo tava ganhando rios de dinheiro Game com o Game Boy. Boy. Pô, louco. E na época o celular também tava começando a subir. Então ela pensou, vou juntar as duas coisas e ver o que eu consigo fazer. Tanto que ela conseguiu suporte de franquias grandes como Metal Gear, Tomb Raider e Sonic. Problema, foi um fracasso. Porque ela não fazia nenhuma das duas coisas direito. Yes. Ela não era um celular muito bom e não era um videogame muito bom. Então as pessoas ficavam assim... Exatamente. Eu vou pegar uma coisa que é subpar, se eu posso ter uma de cada e que são melhores individualmente. Mas criou uma coisa, que é uma plataforma online, a Ovi Store, que continua sendo utilizada até hoje. Gerou algumas tecnologias interessantes para assim, na verdade, vamos dizer o seguinte. O equipamento em si... Eles perceberam que não virou. Mas a ideia de deixar um celular mais jogos foi legal. Então se manteve a ideia, entendeu? Tanto é que foi uma coisa que até outras empresas souberam identificar isso, né? Ah, não deu certo isso? Mas não quer dizer que tenha sido 100% um fracasso. Vamos ver o que funcionou aqui e vamos ver pra onde a gente pode ir depois. A questão é, né? Não é que foi um fracasso por causa da ideia. Fracasso por causa do equipamento. Entendeu? Sim. Que é muito feio, por sinal, gente. É muito feio. É aquela coisa que às vezes a tecnologia, ela precisa acompanhar a evolução do mercado, né? Não adianta nada você ter uma ideia extremamente revolucionária se a tecnologia presente não vai dar conta de transportar essa visão e vai falhar. É igual você pensar na época que o primeiro coisa de realidade virtual, na verdade, é um negócio da Nintendo, lançado lá em meados do NES, que acho que nem lembro direito qual é o nome, que era um capacete, luvas e todo o resto, só que não tinha tecnologia na época pra isso, e o negócio falhou miseravelmente. Mesma coisa com o N-Cage. Ele tinha ideias boas, Só que a tecnologia ainda não tinha evoluído o suficiente para poder comportar isso. Então chegou a esperada era dos smartphones. Em 2007, dispositivos como o iPhone, Nokia N5 e BlackBerry permitiram interfaces muito melhores e além de melhorar a jogabilidade e a rede e trazer os recursos que tornam a jogabilidade confortável com novas possibilidades como a touchscreen, o acelerômetro e essas novas tecnologias permitiu novos gêneros e abriu um leque de possibilidades de tipos de jogo, do que você poderia fazer com eles, como iria interagir com o usuário, que pode-se dizer que foi aí que começou a revolução do mercado, né? Você tinha uma gama muito maior de jogos a partir daí. 2007, 2008 foi o boom de falar assim, é, começou-se a era dos jogos mobile, entendeu? Na verdade, ainda não, porque os jogos mobile ainda demorariam... Não, começou o boom pra desculpa, para o desenvolvimento dos jogos mobile. Ah, sim. E foi quando começou a popularizar as práticas que hoje em dia nós conhecemos como freemium, que foi a ideia de você colocar microtransações dentro de jogos. Antes, eram coisas extremamente, assim, banais, eram... um pouquinho mais de energia, coisas extremamente simples, que eram extremamente baratas, não tinha esses pacotes que tem hoje em dia. Porque também os jogos eram muito simples, né? E também porque... não tinha com quem gastar ainda, né? Tipo, né? Pessoa... porque era muito raro ter pessoas com um smartphone na época. Eu lembro, na época que o smartphone lançou, era um negócio caro pra caramba. Eu só fui ter meu primeiro smartphone, acho que 5 anos depois do lançamento. Então, eu demorei muito pra ter meu primeiro smartphone. Meu primeiro smartphone eu fui ter... 2011, eu acho. Foi muito tempo depois. Eu demorei bastante mesmo também. 2013, eu acho, por aí. Então, era um negócio que tava começando, né, a ser explorado. Como o Mug falou, e os caras começaram a desenvolver muito. Por isso que em 2008, a Apple lançou a App Store, né? Que se tornou uma das maiores plataformas de desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas podiam publicar pagando quase nada. Podiam publicar seus joguinhos, seus apps, suas coisas ali. E alcançar todo mundo poderia ver aquilo, sabe? Então, você conseguir lançar um joguinho, alguma coisa que recebesse ratings altos, ia fazer assim, as pessoas baixarem sua coisa igual loucas. Aí virava um hit e seu hit gerava milhões pra você, então ajudou muito. Até as pessoas, era muito, muito fácil, porque era um nicho vago, né? As empresas que souberam enxergar isso a princípio, elas fizeram muita grana, mas tipo, muita grana mesmo. Né? E quando em 2007 saiu a App Store e saiu o Android Market, que foi 2008, no mesmo ano saíram as duas grandes lojas que permitiram não só que as pessoas tivessem acesso a um catálogo de jogos imenso para procurar, quanto permitiu que vários desenvolvedores olhassem para isso, vissem as taxas de downloads e pensassem, poxa, essa galera tá ganhando dinheiro e não tá tendo muito problema com isso. Vou também. No caso do Android Market, ainda mais, talvez, do que a App Store, justamente por ela ter regras de publicação mais flexíveis. Né? Bem, mas... por isso é muito mais fácil você baixar a porcaria do Android Market e verdade, hoje em dia Google e Play na época, App Store. Na época, hoje não, mas na época, o desenvolvimento para Android era muito mais simples do que para iPhone. Por o Android ser um sistema livre, entendeu? Você tinha toda a fonte de como você poder fazer as coisas, entendeu? Já a Apple, você tinha que trabalhar com a Apple, entendeu? Então... era bem mais restrito. Era mais restrito. Você tinha que acatar o que te passavam, entendeu? A Android já era bem mais flexível você desenvolver. Tanto é que até hoje vocês veem, gente, é muito mais fácil achar umas porcaria mesmo, na loja do Android do que na loja da Apple, sim. Né? Ah, mas... olha, falando em desenvolvimento hoje, é tipo pau a pau, cara. Você consegue, o que você consegue fazer em um, você consegue fazer no outro. Existem mudanças de como programar. Óbvio, são linguagens diferentes. Mas você faz que um, eu acho faz que no outro. É menos limitações de programação e mais limitações burocráticas sim. mesmo. Sim. Publicar na App Store é bem mais complicado nesse Vocês momento, não estão né? ligados. São bem chatos. A burocracia... publicar na Windows Phone. No... mano, não, eu falo gente, porque... gente, o Windows Phone foi mano, um erro mesmo mano, em tudo, né? Eu falo isso porque, cara, eu trabalho numa empresa que trabalha com softwares, entendeu? não é aplicativos de videogame, é um ERP, é um sistema para empresarial, papapá. Mas a gente tem também ferramentas mobile dentro do ERP. Cara, vou fazer mudar tipo um campo na porra do Android. Mudei. Entendeu? Chegar e mudei. Pronto. Quero mudar um campo no mesmo produto que eu tenho, só que na Apple Store. Ô, Apple, faz isso daqui, tá, as peças. Beleza, tudo bem, tem digamos assim, uma pequena burocracia. Beleza, mudei. Windows Phone, meu nego, espera 3 meses. Cara, vocês não estão ligados. Gente, é por isso que não faz nada que... pro Windows Phone, velho. Porque deve ser um inferno mesmo publicar pros caras. Isso acaba sendo complicado, porque é um sistema que tinha potencial, mas por uma gestão burra, não tem outro termo, uma gestão burra, eles acabam se limitando, sabe? O grande problema do Windows Phone não é tecnologia, é sim capital humano mesmo. Os caras não sabem gerir o produto que eles têm. A gente mostrou mais ou menos todos os fatores que levaram o mercado mobile a ser o que a gente conhece hoje. Fizemos uma linha do tempo agora sobre mobile game. Colocamos aqui desde o começo até a atualidade o que aconteceu para chegar no mercado de mobile game atual. Eu sei que as pessoas gostam de números. Seiji, que está nos escutando, um abraço. Eu sei que você gosta muito disso. É interessante a gente falar um pouco, ilustrar com números, com valores, uma tendência que nós temos percebido, que o mobile gaming já é a maior parte do mercado de jogos no mundo. Ele já responde por mais da metade do lucro gerado por jogos no mundo. Antes de começar, assim, citar números mesmo, eu quero jogar uma coisa pra vocês. Okay, mas é mobile? É uma discussão que eu imagino que vocês já tenham. Aff. Aff. Gente, assim, a cada ano no PXP eu ganho 5 anos de idade e perco um ano de expectativa de vida. Mas tudo bem. Uma das discussões que é mais feita em relação ao mobile gaming é justamente ele versus console barra PC. Ok. Porque as pessoas têm essa ideia de que, joguinho de celular é casual, então não dá pra você colocar ele no mesmo patamar dos jogos de PC e dos jogos de console. Eu acho que, assim, não é possível colocar... No mesmo, não que no mesmo patamar, mas não na mesma comparação. Não consigo comparar jogos de console com jogos de mobile game. Agora, casual... Mas não pelos motivos. Não por esses motivos. Existe jogos mobile casual? Existe. Ah, sei Vamos lá. Vamos dar um exemplo de número. Não, pega Angry Birds. Angry Birds, ótimo. Angry Birds é um jogo casual. Os jogos de puzzles, os jogos... Isso. Existem jogos que são jogos que, cara, são competitivos até às vezes, entendeu? Quase esporte. Pega, quase um esporte. Pega Neko Atsumi aí, ó. Tá ligado? Tipo, mega competitivo. Mega competitivo. Eu tenho mais gatos que você. Não, eu tenho mais peixes dourados. Eu vou ser a Ultimate Cat Lady. Gente, eu sou uma senhora dos gatos já no Neko Atsumi. Meu futuro tá garantido. Isso é interessante, eu vou puxar um pouquinho aqui, que acho que essa parte aí é mais o que eu tenho mais um pouco de conhecimento sobre o casual hardcore. Eu acho, primeiramente, que todo e qualquer jogo pode ser jogado das duas formas, tanto casual quanto hardcore. Bem lembrado, sim. Concordo plenamente. Ou seja, sim. Por que eu baseio a minha ideia nisso? Porque eu já joguei vários jogos de celular, e às vezes eu sempre olho assim um tutorial na internet pra ver mais ou menos, pra tentar entender quais são todas as mecânicas, né? E você sempre encontra, seja o jogo que for, métodos de otimizar tempo e ganho. Ou seja, tem tutorial pra você como são os prédios, sei lá, no Cityville, que são mais rentáveis, né? Como são os designs de cidade melhor, quadrado, oval, sabe? Tudo isso, eles passam o tempo deles estudando esse negócio, eles passam o tempo deles criando teorias sobre o assunto. Ou seja, todo e qualquer jogo pode ser jogado de forma casual e hardcore. Perfeito. Seja mobile, seja console, seja PC game. Então, essa definição se aplica. Se aplica a qualquer jogo, seja lá qual que for. Então, eu acho que isso é uma coisa a ser considerada. Mas uma coisa que ainda mais considerável é que mobile game, ele é responsável por esse aumento de renda, porque ele é barato de se desenvolver em comparação a um jogo de PC, jogo de console. Ele é extremamente mais barato. E não apenas o desenvolvimento dele é barato, mas a divulgação dele é barato. Sim. As estratégias de marketing para vender um jogo mobile e de um jogo de console, um jogo de PC, são completamente diferentes. Sim. É, o risco envolvido é muito maior para você fazer um jogo de console ou fazer um jogo para celular. Hoje em dia, com Steam Greenlight, fazer um PC é até um pouquinho mais simples, porque você joga no Steam Greenlight, as pessoas podem, assim, se gostou da ideia, as pessoas curtem o jogo, votam, aí se passar, vocês, a Steam entra em contato com os desenvolvedores, dá um certo dinheiro pra eles e publica o jogo. Ou seja, quase qualquer um consegue publicar um jogo na Steam, no computador. No console, você precisa ter caixa, você precisa ter uma empresa que vai publicar o jogo pra você, porque você já vai gastar um dinheiro pra fazer o jogo, você precisa de um dinheiro a mais pra produzir quantidade suficiente pra venda. Principalmente por isso que tem alguns jogos que nunca vêm em versões físicas, só vêm em versões digitais, porque é muito mais barato você só fazer o software e jogar na rede. Agora, mobile, você faz o jogo, seja a burocracia que seja para você colocar o jogo online, o jogo fica lá. É fácil, com todo mundo que tem um celular. Se você tem iPhone, você vai estar na Apple Store, seu jogo vai aparecer para todas as pessoas que têm iPhone, não importa a versão. Pode não conseguir baixar, dependendo do quão velho for seu iPhone, mas eles vão ver, seu jogo tá ali. Divulgação, Google Play, a mesma coisa. Ou seja, é muito mais simples. E por fato de ser mais simples, a taxa de perda que eles têm é muito baixa. Se der errado, você... Ok, vou lá e faço de novo, sabe? Muito mais rápido você testar. Você consegue arriscar mais fácil do que num jogo de console, entendeu? Tanto é que, assim, algumas experiências muito interessantes estão sendo usadas pra celular. Não apenas adaptando gêneros já consolidados em outras mídias, mas também trazendo elas, assim, aproveitando todas as possibilidades que o celular oferece. Um dos meus jogos favoritos, Mystic Messenger. Ele é uma visual novel. Tem, inclusive, cenas de visual novel como aquelas que a gente já são vendidas pra computador e tudo mais. Só que, qual que foi o ponto de virada? É uma visual novel desenvolvida especificamente para a interface do celular, que inclusive, usando a ideia de ser um messenger dentro do qual a sua história acontece, ela brinca com isso. Tem as microtransações? Tem. Você pode comprar coisas para andar mais rápido na história ou para destravar determinadas cenas? Você pode. Mas ela soube aproveitar um gênero que já é bem estabelecido, que é o gênero da visual novel, mas... adaptando ela para um meio que é novo, que ainda não foi plenamente explorado. E o fato de estarem saindo jogos de tantos gêneros diferentes, que até o motivo que eu pus esse tópico na pauta foi justamente que ainda existe um preconceito muito grande em relação a jogos mobile, certo? Que as pessoas consideram uma categoria inferior nos jogos. Se a pessoa só joga jogos de celular, ela não, assim, você não é gamer nada e tudo mais. Aquela babaquice de fã old school que a gente já conhece, já tá de saco cheio. Mas a verdade é que os celulares, a plataforma móvel, permite fazer coisas muito diferentes e com a mesma qualidade que jogos de console. Claro, tem muita porcaria? Claro que tem. Do mesmo jeito que no Steam Greenlight tem umas besteiras que, pelo amor de Deus. Não, gente, até no console. O Steam Greenlight é muito divertido. Não, não tô falando os que passam, os que tentam. Não, sim. Justamente as empresas que estão agora, elas estão enxergando todas as possibilidades que esse meio oferece. Inclusive, a empresa que lançou esse jogo Mystic Messenger, os outros dois títulos dele são títulos pra PC. Também são visual novels, também tem histórias muito legais. Só que o de celular, por ser gratuito, por ter... Ele ficou muito mais popular, muito mais rápido. E, inclusive, alavancou as vendas dos outros títulos deles pra PC. O que a gente tá vendo bastante são coisas de plataformas já bem conhecidas, que estão sendo não apenas colocadas no celular, que agora tá permitindo isso, mas também estão sendo adaptadas pra tirar o melhor possível. Elas estão sendo transformadas, entendeu? A ideia de jogos pra celular não é mais o jogo da cobrinha, o joguinho casual pra você, como eu falei no começo, pra você jogar esperando o ônibus. Você pode ter isso, legal, tudo bem, eu tenho vários desses no meu celular. Ou você pode ter um jogo mais envolvente, que tenha uma história, que tenha um objetivo um pouco mais complexo. Agora você tem essa opção, justamente por causa dessa possibilidade de desenvolvimento ser tão mais simples, de divulgação ser tão mais simples. Sim, e é exatamente muito interessante falar disso, porque como a tecnologia tem avançado muito rápido, né, no quesito de computador, videogames, essas coisas, o custo aumenta exponencialmente para você fazer um jogo. Então... tanto que se você pegar, você vê a evolução do preço, você vê que até alguns anos atrás o preço de um jogo era $50, né? Por base era $50. Hoje em dia já é 60 a base. Daqui a alguns anos não vai ser isso, vai ser 70, talvez até R$80, R$80. Por quê? Porque o custo tem aumentado muito, porque as pessoas estão ficando cada vez mais assim, não, eu quero gráficos cada vez mais realistas, né? Mais exigentes, talvez. Potencial, se eu tenho potência, eu posso. Porque as pessoas esperam de um console, de um PC, poder rodar isso. Agora, você não espera no seu celular poder rodar um God of War 3, sabe? Com os gráficos. Você não espera, porque você sabe que ele já é um pouco mais limitado. Fraco, limitado. Então, por mais que os celulares evoluam, a gente sabe que tem um limite da, de onde eles podem chegar. Não tem como fazer muito mais, muita coisa em Sim, relação a isso. Seja em relação à bateria, seja em relação a espaço, tamanho dele para mais memória ou mais processador. Então, as pessoas já se conformam mais com isso. Então é mais fácil você produzir um jogo que não seja tão graficamente opressivo e que, ou seja, que realmente é mais barato. Então, é muito, como a gente já falou antes, é então, bem mais simples. Então, eu posso levar um jogo, uma ideia que eu tenho, que eu não sei se faria tanto sucesso no console ou no PC, testo no celular, se der certo, eu posso tentar um port pro PC. Alguns jogos estão fazendo isso hoje em dia também. Eles testam as águas para ver como as pessoas reagem e depois vão pro PC para lançar. Não, tem essa versão ainda melhor e mais cheia de coisa, que é que normalmente o pessoal faz. O mais legal disso é justamente ver que as pessoas estão incorporando jogos à sua vida cotidiana. Uma das grandes vitórias do mobile game é que pessoas que nunca jogaram, pessoas que não têm costume de jogar, que não pegariam um console, que não pegariam, elas vão baixar uma coisinha no meu celular. Minha mãe tem um certo probleminha de vício com certos joguinhos. Ela, inclusive, não tá aqui me escutando ouvir falar isso, que é muito bom. Mas minha mãe não é o tipo de pessoa que ligaria o videogame e colocaria um jogo. Não é o perfil dela, ela não gosta. Mas vai ter um Pet Rescue Saga, que é uma coisa que ela gosta, ela tá na fase 1000 e ela vai cacetada. Não, mas vamos lá. Sua mãe, pelo que você tá falando, ela ainda tem um perfil de querer jogar alguma coisa, mesmo que seja um negocinho mais casual, mais tranquilo, beleza. Agora, cara, a gente tá chegando numa vibe que eu, ano passado, eu não consegui acreditar no que eu via. Cara, pessoas que nunca jogavam nada, não jogavam nada, nada, nada. E, cara, foi a maior coisa de, tipo, comoção na época. Minha irmã, ela nunca foi jogar videogame ou jogar, tipo, coisa no celular, jogar nada. Ela tinha Pokémon GO. Sério, foi uma coisa absurda. Você andava no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até o quinto dia, você ia na Paulista. Era louco. Passou das 6, bateu o horário do pessoal do trampo, saiu, era o mar de gente na Paulista jogando Pokémon GO. Foi a coisa... Não, eu não consigo dizer se era uma coisa bonita, mas era uma coisa que era inacreditável. Eu achei fantástico. Eu me diverti muito. Eu achei fantástico porque você via que estava chegando a usuários que nunca pensei que ia chegar parte de jogo mobile, entendeu? O fenômeno do Pokémon GO é muito interessante da gente observar. Independente das pessoas gostarem do jogo ou não, de terem suas críticas ou não, aí, assim, é uma discussão pra outro momento. Exato, mas exato. Coisas que a gente precisa reconhecer. Primeiro, ele não entrou pra história por número de downloads, por, assim, ele não bateu recordes à toa. A proposta que ele trouxe foi, sim, bem inovadora. Não era o primeiro jogo da empresa que desenvolveu, eles tinham um outro com uma proposta semelhante, que era o Ingress, só que o Ingress era bem mais complicado, o Ingress não, a player base dele não era tão grande quanto a do Pokémon GO. Não tinha o nome Pokémon. Não tinha o nome Pokémon, claro. O Pokémon GO nada mais é do que um Ingress com bichinhos. O sistema deles é bem parecido. Igual, praticamente. Mas assim, o que o Pokémon GO representou foi justamente isso que o Mugi falou. Trouxe para os jogos pessoas que não tá no costume delas. Elas não jogam. Eu via isso muito na Unicamp. De todos os lugares de Campinas que eu visitei, tem alguns lugares que tem bastante Pokéstop próximo e tudo mais. Mas a Unicamp é um negócio escrotamente forte nesse ponto. Tem muita Pokéstop lá. E de vez em quando eu tinha tempo, eu pegava o circular interno que fazia o tour pelas faculdades e saía pegando Pokébola. A gente faz as coisas que a gente faz quando devia estar na aula. Mas enfim. E eu via, assim, as pessoas começaram a se valer daquilo. Tem um ponto na faculdade de Química que, assim, tem 3 Pokéstops uma do lado da outra. Assim, uma do lado da outra não, elas formam um triângulo. O que, que as pessoas fizeram? Na semana de retorno às aulas... Não, mentira, não foi na semana de retorno às aulas porque o jogo não tinha saído ainda. Mas enfim, numa das primeiras semanas do jogo, o que, que eles fizeram na hora do almoço? A comissão de formatura do pessoal da Química pegou, montou uma sorvetada, uma venda de sorvete, colocou a banquinha entre as 3 Pokéstops e tacou Lure nas 3. Os caras venderam tudo em tipo uma hora, todo o sorvete que eles tinham pra vender. E as pessoas se mobilizaram muito pra aquilo. Inclusive, por mais que a player base tenha reduzido, e reduziu, a gente, um dos fatores dos jogos mobile é que eles têm sim uma vida útil curta. Eles não são eternos como um jogo de console. Poderia ser chamado assim. Mas o fato é que ele trouxe, não apenas trouxe pessoas que não têm costume de jogar para os jogos, como também ele modificou um pouco a relação que as pessoas têm com os jogos, sabe? Sim. Muita gente queimou o jogo para si mesma, na minha opinião. Muita gente jogou demais no começo e assim, ficou esperando, mas espera, não tem a segunda geração, não tem batalha entre players. Tudo bem, são críticas válidas. Mas as pessoas queriam que fosse igual ao do console, jamais poderia ser igual ao do console. Não, não tem estrutura para isso. Eu acho que o jogo foi legal. Na época precisava de várias melhorias, que inclusive são melhorias que estão saindo atualmente, entendeu? Pra sim, mim só teve uma errata de timing de lançamento das melhorias. Mas beleza, não vou entrar no ponto disso, que aí a gente vai falar, vai virar um cast de Pokémon GO. Mas é impressionante como que a Adri falou, esse fenômeno mudou não só o próprio mercado de mobile, mas mudou realmente o mercado em si. Porque você via coisas, por exemplo, perto da minha casa tinha um barzinho que eles fizeram tipo um banner, tá ligado? Venham beber aqui que tem lure a noite toda, tá ligado? Aí você ia, tipo, no Ibirapuera, cara... Poké Pizza, Poké Pizza. Poké Pizza, tinha Poké Pizza, cara. Como é isso? Era uma pizza de metade calabresa, metade mozzarella com um negocinho no meio. Mas falando sobre isso, o pessoal, vocês estão citando Pokémon GO, é interessante colocar que Pokémon GO se mostrou como um divisor, né? Porque eu acho que só por causa do Pokémon GO nós podemos dizer assim, a era antes do Pokémon GO e a era após Pokémon GO. Após, porque concordo. Porque vai ser difícil daqui uns anos pra trás você não olhar pro Pokémon GO e não pensar, meu Deus do céu, meio que... Ele foi um marco, cara, Foi ali, porque sim. A Nintendo, por exemplo, eu vou pegar a Nintendo, a dona do Pokémon, né? Ela é chata em publicar qualquer coisa fora dos consoles dela. Pokémon GO literalmente fez os investidores da Nintendo chegar pra ela, apontar uma faca pra ela. Então, mobile, né? E por que eu tô falando isso? Porque num span de menos de 3 meses, nós temos o lançamento de Fire Emblem Heroes, que saiu agora há pouco, Super Mario Run, acho que tinha mais um. No caso, são esses dois até agora, mas são jogos da Nintendo pra celular, que ela tá tentando entrar agora nesse mercado. Especificamente feitos pra celular. Sim. Eu tinha falado do Shuffle, o Shuffle já tinha lançado há mais tempo, mas ele não foi um produto desenvolvido pra celular, ele foi um port do 3DS pro celular. Eles criarem coisas novas, o problema da Nintendo é que ela é muito presa a formatos tradicionais. Exato. E assim, custou até eles perceberem, olha, a fila anda, o mundo anda. Eles são muito bons naquilo que fazem, mas às vezes perdem timing de coisas que estão mudando e que eles acabam deixando o bonde passar. Analisando esse fenômeno que foi criado em torno do Pokémon GO, o jogo em si não é a coisa mais brilhante do mundo. Não é. Gente, ele é simples. Bem quebradinho. Apesar de ele ter umas coisas muito legais, assim, a questão de ser uma coisa integrada ao mundo real, você poder usar a realidade aumentada. Realidade aumentada é um negócio muito legal, isso é inegável. Mas que eu acho que escreveu sim um capítulo na história dos jogos, tal como nós conhecemos, isso com certeza fez. Não. Mudou o mercado, tanto a sua forma. Tanto é que atualmente a gente tá vendo aí coisas como, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Duel Links, que tá indo, tipo, pra mim, se ele viesse com o nome Yu-Gi-Oh! Go, tava, tipo, na mesma pegada, tá ligado? Não, mas o que isso mostra é dinheiro. Dinheiro, exatamente. A Adri falou, dinheiro fala. O jogo Pokémon GO não é um jogo perfeitamente feito, não é um jogo, sim, uma obra-prima de jogo. Não, nem mas, um pouco, nem chega perto. Mas ele, não, ele é bem bosta, né? Mas ele fez... Mas ele fez bilhões em dinheiro em um expand de menos de uma semana. Foi um negócio assim tão absurdo quanto dinheiro ele gerou em tão pouco tempo que o pessoal falou assim, pera, isso aí é um jogo mobile que tá fazendo isso? O pessoal simplesmente ficou de queixo caído? Eu lembro perfeitamente, saiu notícias na época que a Sony tinha aposto vagas falando assim, nós queremos desenvolvedores para jogo mobile. Agora, ela postou, publicou lá assim, nós temos vagas para você. Eles queriam alguém para começar a adaptar alguns jogos, formatos de jogos, tipo, coisas famosas dele, pro mobile. A Nintendo também tá fazendo isso, porque eles viram quanto dinheiro esse negócio mobilizou em tão pouco tempo, eles falam, meu Deus, isso é uma mina de dinheiro, como a gente não viu isso antes? Né? É muito dinheiro! Exatamente. Então até a Konami resolveu pular nesse barco. Poxa, não vou ganhar mais dinheiro com pachinko, então vai, lança o Yu-Gi-Oh! Tanto é que, assim, a gente tava falando sobre Pokémon GO, ele foi o jogo mais baixado, tanto na App Store quanto na Google Play em 2016. Lembrando que ele foi lançado só... Acho que foi em julho que ele foi lançado, não foi? Então, assim, ele Sim. mesmo não... Ele não foi lançado no começo do ano nem nada, mas eu achei uma lista aqui de... Entre os aplicativos mais baixados... Da história, o Pokémon GO tá vendo uma lista da Wikipedia, eu não sei até que ponto ela tá atualizada, mas assim, ela deve estar bem atualizada, mas aplicativos gratuitos com mais de 100 milhões de downloads e menos de 1 bilhão, o primeiro é o Angry Birds, que o Angry Birds, ele, eu acho que a gente não falou muito dele, mas o fato é que o Angry Birds foi um dos grandes pioneiros também. Muitos downloads desde o lançamento dele. Saiu um monte de merchandising feito em cima dele. Desde o filme, brinquedos, uhum. cadernos, linhas de produtos. O Angry Birds, ele realmente foi muito, muito popular. E continua sendo muito popular. Ele continua sendo um dos maiores. O aplicativo mais baixado nessa lista que eu tô olhando. Eles não se limitaram a fazer um jogo. Eles, tipo, foram sempre atualizando, fazendo... Eles criaram um produto. Angry Birds Star Wars, Angry Birds no espaço, Angry Birds, sei lá. Mas aí você vê que, assim, numa lista em que o primeiro lugar é o Angry Birds, o segundo é o Avast, o terceiro é o Skype, o quarto é o Twitter, de aplicativos com mais de 100 milhões de downloads e menos de 1 bilhão, Da história, nessa exatamente, lista tipo, desde a vida. Exato. Meu, o Angry Birds, ele existe desde, tipo, de 2009, entendeu? Em cima dos aplicativos de comunicação. E nessa mesma lista, nós temos o Pokémon GO. Ele tá nos últimos, mas ele foi lançado em julho de 2016. 6 meses. Então, assim, em 6 meses ele conseguiu essa... Essa colocação. Conseguiu essa colocação. Então, assim, é um fenômeno de mercado. Independente das opiniões sobre a qualidade do jogo ou não, é um fenômeno de mercado, do mesmo jeito que o Angry Birds é um fenômeno de mercado, do mesmo jeito que, se você quiser colocar o advento dos MOBAs para celular, Summoner's Wars e similares, também é uma coisa muito interessante da gente observar. Os jogos da King, Candy Crush, Bubble Witch, que tem as suas contrapartes no Facebook, mas... funcionam muito melhor no celular. É um fenômeno que a gente tem que observar. E o fato de ter vários jogos que são mais baixados do que vamos ver, o Dropbox, por exemplo, ou WhatsApp, as pessoas baixam mais jogos do que baixam Messengers, baixam Line, por exemplo. É uma forma diferente de ver esse mercado, sabe? E o mercado dos jogos precisa se adaptar. As empresas estão se adaptando, as empresas estão vendo que é um nicho que elas não podem perder, né? Mas vamos ver onde isso vai. Uma coisa interessante, você estava falando da empresa King, né? Me lembrou de uma notícia de 2 anos atrás, onde a King foi comprada pela Blizzard, Activision Blizzard, por 5,9 bilhões de dólares. Porque os caras fazem uma grana fodida. Eles fazem muita grana. Isso é um negócio absurdo. Você imaginar uma empresa do porte da Activision Blizzard falando, não, eu vou comprar essa aqui porque eu quero esses jogos de smartphone pra mim agora. Você falou, não, toma, dinheiro, me dá aqui. Só porque ela sabe que é um investimento que vai valer muito no futuro. Continua valendo. Candy Crush ainda continua gerando dinheiro assim, a rodo. Em 2014, Candy Crush tinha mais ou menos 150 milhões de usuários mensais. Tanto pro celular, aqui o Facebook tá incluído também, mas os jogos deles pra Facebook todos têm porte pro celular. O que acabou até popularizando ainda mais, as pessoas jogam pelo Facebook e pelo celular. O Pet Rescue, minha mãe, joga pelo Facebook e pelo celular. Quem tá conseguindo enxergar esses mercados tá pegando nichos muito grandes. E além disso, eu gosto, uma coisa que eu gosto de jogos de celulares é que as pessoas têm espaço pra explorar e fazer coisas bem engraçadas que não teriam espaços em outros lugares. Essa hora, Lucas, por favor, explica o jogo da sua foto. Você tá referindo ao Digimon. Isso. Aí, aquilo da minha foto é do Nequatsume. Mas tem um aplicativo que é simplesmente sensacional, que chama Digimon. A ideia dele é uma paródia com os pokémons, onde eles são... todos alterados para ficarem com cara de senhores, idade, né, os de san. Você captura eles com pokebolas senhora, tipo, com cara de senhor. E aí eles vão para uma mina, eles têm uma picareta e ficam minerando lá, como se fosse um cookie clicker. Só que são pokémons minerando para você. E aí você vai capturando eles. Pokémons de meia idade. É, cara, é sensacional, assim, eu... zerei e capturei todos os 151 pokémons. É o melhor jogo, assim, que você poderia pensar de abstrato, assim, se, putz, eu preciso de um jogo, nada a ver. Cara, esse é o jogo. Incrível, assim. É, e tem muitos jogos nessa depende. Pegada que são bem engraçados, assim. My Horse Prince. Por exemplo. My Horse Prince. Eu tô entrando na vibe dos dating sims e um deles, você... o seu amorzinho no jogo é um cavalo com o rosto de um moço bonito. E ele... trabalha nas obras públicas com uma picareta. É um jogo zoadíssimo, é idiota, eu não tenho como defender essa merda. Mas quando você não tem nada pra fazer e você não se ama o suficiente pra pensar talvez isso não seja uma boa ideia, é um bom joguinho. My Heart's Prince, fica a recomendação pra vocês. Isso me lembra que, eu não sei se já teve um port pra mobile, mas só que é um jogo que levou bastante discussão na época que lançou, que é o, falando de Date Sims, é o simulador de relacionamento com pombos. Ah, sim. Ratoful Boyfriend. É, muito bom, tenho ele na Steam. Então, mas ele é pra Steam, é isso que eu ia falar, né? Não, então, é por isso que eu tô falando. Eu acho que ele ganhou um port pra celular. Pra celular. Ganhou, é? O Ratoful Boyfriend, ele ganhou um port pra Android e pra iOS recentemente. Que eu imagino que deve dar muito certo. É, eu vou aqui defender a honra dos dating sims, por mais que as pessoas achem graça e debochem. É um gênero muito legal. E o dos pombos, ele, por mais que não pareça também, ele é um jogo muito tenso. E não pelo motivo que, assim, ah, você está namorando pombos. Não, ele envolve o apocalipse também. Boa. Agora eu vi o que tinha que ver. É um jogo muito tenso. Eu não vou mentir, não. Ele é estranho por todos os motivos que vocês puderem pensar. Nós falamos de vários momentos da história dos mobile games e nós falamos de várias transformações, vários aspectos, jogabilidade, uhum, imersão. Recentemente foi feita uma análise de quais são os gêneros mais populares. Os jogos casuais e sociais continuam sendo os mais populares. A gente tá falando dos jogos de mexer pedrinha, a gente tá falando do Perguntados. Aliás, Perguntados é um jogo que não dá graça jogar no Projeto X porque tem a Fer, que ganha de todo mundo. Eu parei de jogar por culpa dela. Tchau, Fer. Você falou do... Você tava citando o Bejeweled como casual. Na verdade, Bejeweled cai como puzzle. Puzzle. Assim, mas assim, casual barra social. Uhum. Assim, os puzzles, tanto os casuais quanto os puzzles, eles juntos, eles correspondem a quase 80% das horas de jogo. Uhum. Das horas jogadas. Os outros gêneros, eles estão crescendo. Uma coisa que tá ajudando, eu acho, que são justamente portes de jogos de plataformas que não o celular, estão saindo agora. Os jogos da série Final Fantasy, por exemplo. Eu tinha citado alguns que foram feitos especificamente pra celular, mas os primeiros jogos da série ganharam ports pra iOS e pra Android. O The World Ends With You ganhou port pra iOS e Android. Os jogos de console que também... Osso tem um port pra... O Osso é um que assim, ele dá muito mais certo no celular do que no... O Osso foi o típico negócio que, assim, tipo, quando surgiu o mundo mobile, o cara que desenvolveu o Osso falou, cara, valeu! Eu sou muito ruim nessa merda, cara. Nossa, é minha frustração. Eu queria ter um pouquinho mais de ritmo pra jogar. Eu nunca joguei. Eu nunca joguei Osso, admito. Eu tentei, passei vergonha. Aí eu cansei de passar vergonha em público e deixei quieto. Esses títulos, eu acho que também ajudaram a, talvez, fazer com que as pessoas começassem a lançar um olhar um pouco menos hostil pros jogos de celular, pensando assim, ah, se o celular tem um peito pra rodar um Final Fantasy IX, então ele não é, assim, tão classe B como eu pensava. Além, claro, de títulos de grandes franquias pensados pra celular. A gente tava falando dos Go, do Pokémon Go, mas tem o Hitman Go, tem o Lara Croft Go, que assim não é a mesma pegada do Pokémon Go, mas são jogos dessas franquias pensados pra plataforma celular. Essa barreira entre plataformas, eu acho, ela tá começando a ficar um pouco mais diluída, sabe? Ainda são coisas bem diferentes, com propostas bem diferentes, mas a barreira tá ficando menos, assim, tá, o muro tá diminuindo um pouquinho, eu acho. É que também é difícil você emular a experiência de jogos action, né, no celular. Assim, RPG é até entendível em certo ponto, porque você pode, às vezes, salvar em qualquer lugar, né, e são, às vezes, jogos por turno, então você pode fazer alguns turnos, desligar rapidinho pra fazer o que você tá fazendo e depois voltar, né. Você também tem um tipo que é um pouco mais fácil de adaptar. Agora, action, que você precisa ficar colocando comandos o tempo todo, né, é um pouco mais difícil, principalmente porque a bateria do celular às vezes é muito curta, dependendo do celular que você tem, né? Sim. Então, e toda vez que você usa o touch, gasta mais bateria. Então, para um jogo action, por exemplo, ainda é um pouco mais difícil você colocar, porque, bom, um input de comandos drena a bateria assim, em segundos, né? Então, há uma coisa de os jogos ainda estão tentando se adaptar ao modelo, tanto que é por isso que a Power Bank tem se tornado cada vez mais popular, né? Power Pokémon Go. Olha, não. É um negócio que... Eu era um cara que já tava vendo que ia ser um negócio rentável pra as empresas que estavam investindo nisso. Aí quando veio o Pokémon Sim. Go, foi outro negócio igualzinho que eu falei agora. A empresa que estavam fazendo Power Bank falou, cara, valeu. E aí as empresas começaram a ir na direção dos fãs, né? Fazer aqueles Power Bank chiquetoso em forma de Pokébola, Sim. né? Eu queria um desses, por sinal, mas né, eu sou pobre, então não rola. Mas é tudo uma questão de revelar nichos de mercado e as empresas que estão mais espertas e conseguem enxergar isso, elas estão ganhando dinheiro e quem tá perdendo o bonde não tá ganhando dinheiro. É o mercado cruel que nós conhecemos e é assim que a coisa funciona. É, né? E esse é um dos motivos pelo qual muitas empresas hoje em dia, se você parar assim para analisar gráficos, você vê, por exemplo, Resident Evil 7 hoje em dia, né? Você fala assim, nossa, um puta jogo bom, mas as ações da Capcom caíram um pouco. Por quê? Porque não tá tendo a recepção que os investidores queriam. Por quê? Os investidores, depois do Pokémon GO, principalmente depois do Pokémon GO, e já um pouco mais antes, eles estão focados no mercado mobile. Eles querem tudo que tenha um jeito de estar conectado com o mobile. Tudo. Porque é basicamente todo mundo tem um celular. Então, se todo mundo tem um celular, todo mundo é um comprador em potencial. Eu sei que eu tenho medo, eu tô pensando aqui se tivesse alguma integração de um Resident Evil com celular e assim, eu do not want, eu sou muito medrosa pra isso, não rola. Fatal Frame, saudades. É, Fatal Frame seria um jogo, de boa. Fatal Frame seria um jogo muito interessante, Fatal Frame Go, cara, Fatal Frame Go. Sensacional, cara. O pessoal tá falando, Resident Evil Go, você vira seu celular pro corredor e vê um zumbi correndo na sua direção. Legal, da hora. Seu coração só pula. Vou jogar a vida inteira. Só pula um pouco, o celular que o chão quebra, você morre. Caramba. Exatamente. Isso daí é uma coisa que eu quero falar um pouquinho também, porque com o Pokémon GO entrou muito jogabilidade com a realidade aumentada. Então, com o Pokémon GO entrou muito, acho que forte para os jogos, essa situação de realidade aumentada. Na verdade, não só com Pokémon GO, né? A gente viveu aí a E3 do ano passado, aí de 2016, que foi 93,42% realidade aumentada, entendeu? E eu tô vendo... Não, pera, tem uma diferença. Não foi realidade aumentada, foi realidade virtual. São duas coisas diferentes. Não, realidade aumentada nós já temos desde... Tá certo. Mas na E3 foi realidade virtual. Desculpa. Só pra puxar aqui pro Mug, né? A Mug apontou um ponto muito interessante sobre realidade aumentada, que já é um negócio que nós já temos mercado há um bom tempo. Por exemplo, mas 3DS... Mas nunca foi bem utilizado. Sim, o 3DS, por exemplo, quando você comprava um 3DS, ele vinha com 6 cards de realidade aumentada, que você podia colocar, apontava o console para eles, aí você podia ver alguns personagens andando ou se mexendo em cima desse cartão. Naquela época, assim, só apareceu aí, porque ninguém nunca mais utilizou esse tipo de recurso, porque, bom, você precisava dos cartões, era extremamente local e... Era meio travadaço. Sim. Travadaço. E agora, principalmente como o que tava falando, o Pokémon GO, a ideia de querer ter um gosto de realidade aumentada, assim, voltou a ficar em voga, porque a pessoa assim, nossa, como seria interessante, né? Porque se você pudesse ver, através da tela do seu celular, no caso você via, né, o Pokémon no chão, andando, o negócio explodia na sua cabeça. Por quê? Porque você tava vendo um Pokémon ali, do seu visor para o mundo do Pokémon. Você fala, meu Deus do céu. Até aquele momento as pessoas acho que não tinham tanta noção de quão poderoso esse efeito era, né? Porque agora todos os jogos querem ter isso em algum modo, eles querem também colocar isso. E daqui a alguns anos vai ser realidade virtual, você vai andar isso. com um óculos assim que você só conecta, pronto. Você tá na realidade virtual. Vai ter um jogo que também e é assim que as pessoas são atropeladas. Não, né? Aí as pessoas vão ficar presas dentro dos jogos. Boa! E assim a gente vai ver assim dentro dos jogos. Aí sim. Isso. Na verdade, é que assim, não que nós já não estejamos, você pode viver né, dentro mas... do Animal Crossing ou você pode viver dentro do The Last of Us. O que, que você prefere? Ah, eu só penso que... Isso aqui tudo é uma simulação, né? Então... Já estamos todos conectados. É, já tá, computador. Né? Agora só basta a gente fazer um mundo abaixo do nosso pra gente achar que nós somos a fonte principal. Mas... E repetir o processo eternamente. Exato. Falando um pouquinho aí da jogabilidades que a gente tem hoje no mercado, cara, eu quero expor aí uma jogabilidade que é a forma que eu vejo que muitos jogos estão utilizando hoje. É uma coisa que eu gosto porque me poupa tempo e acho interessante, é legal de se ver, onde o próprio jogo joga por você. Ah, isso entendeu? É maravilhoso. Isso é muito bom pra mim. tá? Porque aí você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso estar gravando um podcast e, enquanto isso, ao meu lado direito, tem um celular jogando. E eu não preciso me focar 100% com aquilo, entendeu? Acho muito legal. Obviamente, existem recursos que você pode utilizar isso, e existem outros recursos que, se você utilizar isso, vai dar ruim, porque você depende de uma inteligência artificial do joguinho para jogar. A inteligência artificial do jogo nunca vai chegar aos pés da inteligência do humano ainda, entendeu? Depende, alguns jogos falar são nunca é um pouco 10 vezes mais inteligentes do que eu. Falar nunca também é um pouco forçado. Não, né? Mas, assim, isso já é uma realidade. Na verdade, o negócio do jogo ser mais inteligente que você é normalmente um erro acreditar nisso. Porque quando você tem a inteligência artificial, por exemplo, quando você coloca a inteligência artificial em níveis mais altos de dificuldade, né? Na verdade, é a inteligência artificial normal, só que ela faz, ela dá pra ela rolagens melhores. Ou seja, além de tudo, ela é sacana. Ela sacana. É, ela sempre vai virar as probabilidades a favor dela. Nunca de você. Somente em níveis mais altos. Então, errado você dizer... É, mas isso varia do jogo pra fazer isso, viu? Porque eu vejo muito bem que, dependendo do jogo, por exemplo, Summer's Wars, não acontece isso daí, não. Porque senão ia ser muito bom. Mas beleza. O jogo, ele é programado com uma sequência de ações básicas, né? Tanto se você deixar, por exemplo, alguns jogos no auto-selecionar suas skills, né? Ele vai selecionar as skills que eles, os developers, os caras que produziram o jogo, acreditam e testaram que funcionam juntas, sabe? Sequências de combos. Beleza, concordo com você, mas isso varia também do jogo, de jogo a jogo. Por exemplo... Não, sim, varia de jogo a jogo. O por Summer's isso que eu tô... Wars... Toda hora o pessoal verifica o que a comunidade fala. A comunidade de Summoners Wars é uma comunidade que eu fico abismada como é uma comunidade de um jogo mobile que se comove pra, tipo, melhorar até o jogo e querer, tipo, que o jogo cresça mais ainda. Porque existe muita situação de você falar no jogo a respeito de situação X, Y, Z, que, por exemplo, o monstro X, ele tem uma inteligência artificial ruim. E, cara, se muita gente fala a respeito, eles lançam um patch com correção de inteligência artificial, entendeu? E por isso, aí vai. Na verdade, acho que isso é mais uma coisa de, por exemplo, as skills estão sendo selecionadas numa ordem não muito optimal, pelo que eles acham, mas, independente, o Moog aponta um ponto muito interessante, né? Que eu acho que é interessante comparar, que as empresas de jogos mobile, principalmente quando elas querem que o jogo mobile dure muito, elas são muito mais próximas da comunidade. Sim. Sim. Elas leem muito mais os problemas da comunidade, falam assim, então eles acham que isso aqui tá muito imbalanceado, vamos ver, vamos estudar isso, vamos ver o que tá de errado. Eles veem, eles acertam. Todo balancear o jogo. Sim. E isso é uma coisa muito boa, porque você pega jogos de console, depois que lançam, raramente... Acabou. Os caras falam assim, não, vocês vão reclamar? Aí vocês resolvem. Às vezes eles lançam um ou dois patches, assim, só pra dizer que estão olhando nos... Não deixou o jogo largado. Não deixou o jogo largado, que estão olhando nos bugs mais problemáticos, mas coisas, por exemplo, com desbalanço, às vezes de algumas armas, ou de algumas técnicas, ou de alguma coisa, eles não ligam, eles deixam lá. Aí só corrigem bugs grandes, tipo... Ah, tá crashando o jogo em tal momento, ou o uso de tal combinação tá fazendo o jogo crashar. Ou seja, é apenas coisas grandes. Agora, no jogo mobile, como o Mook falou, balanceamento de status. Os caras falam, não, o monstro tá com uma IA, inteligência artificial ruim, então vamos trocar um pouquinho aqui, colocar aqui, mexer aqui, pronto, toma aí um novo. Aí o pessoal vê, testa, fala, tá melhor. Pessoal, ótimo, tô continuando jogando, sabe? Teve monstro, cara, que, assim, não só a inteligência artificial, mas como as skills como um todo, tipo, que nem League of Legends, que existem reworks de personagens e por aí vai, cara, teve monstro que a comunidade falava, e sofreu, tipo, 4 reworks, até ficar do jeito que, tipo, a comunidade falou, pô, ficou legal, ficou bacana, entendeu? Monstro que, tipo, era difícil de tirar, tá ligado? Que é o que a gente chama de Nat 5, natural 5 estrelas, entendeu? Que, teoricamente, são os monstros extremamente fortes. A comunidade achava que era monstro bem fraco, bem ruim. Hoje ele ficou bem forte, entendeu? E o pessoal falou, pô, ficou bacana, entendeu? Então, tipo, eu vejo que, dependendo das empresas, existem empresas que, cara, ouvem bem o público dela, ouvem a comunidade. Isso eu acho muito legal, muito bacana. Entendeu? Isso é muito importante. Acho que isso é garantia da sobrevida de jogos. É por isso que, comparando dois casos, difícil comparar, mas muita gente critica a Niantic, por exemplo, em respeito a respeito do Pokémon GO, porque a comunidade pede coisas, eles não se dão ao trabalho nem de dar um esclarecimento. A Niantic pisa na bola em relação a isso. Outro jogo que eu já mencionei aqui, que é o caso do Mystic Messenger, talvez por ser, é uma empresa pequena, é uma empresa coreana, é pequena mesmo, poucos jogos, mas eles estão muito antenados no que a fanbase pede. Tal cutscene tá com problema, tal parte tá sem dublagem, uma das escolhas tá bugada, pode pôr uma DLC, e eles fizeram uma DLC de Natal, que assim, pegou todo mundo de surpresa, mas eles, sempre uma tentativa de escutar o que a comunidade tá se queixando e fazer. Então assim, é um jogo que atualiza uma vez, duas vezes por mês, sabe? É. Pra uma empresa tão pequena, é uma frequência legal. Então isso que vocês falaram é muito importante. A própria relação da empresa com o público dela não é a mesma de uma empresa, de uma equipe de desenvolvimento de jogo pra console, sabe? É uma, a lógica toda da produção é diferente. Sim, até porque o tamanho dos times normalmente são diferentes, né? Normalmente são times, como você mesmo falou, menores, então são pessoas que estão mais... Todas estão sendo vítimas do feedback, né? Não é assim, por exemplo, um time tá lá específico para fazer isso, eles recebem uma ordem lá de cima falando, olha, precisa mudar isso, precisa olhar isso. Eles às vezes não têm contato com o que as pessoas estão falando. Eles recebem uma lista de coisas pra fazer, eles fazem essas coisas, sabe? Com base naquilo. Às vezes eles não têm noção nenhuma do que tá acontecendo. Eles só fazem. Assim, existem equipes e equipes, por exemplo. Eu concordo que, por exemplo, desenvolvedores aí são caras que, tipo, não tem que ter tanto contato com... existem setores da empresa, mas tem que ter na empresa um setor para contato com o público, para saber as informações do público e se informar isso para desenvolvedores, entendeu? Sim. Eu vou falar aqui novamente da Come to Us, porque é a empresa mobile que eu mais conheço e eu jogo o joguinho deles, entendeu? A Come to Us, eles têm live na Twitch deles mesmo, da empresa, pra falar de todos os jogos em inglês, entendeu? Onde eles interagem, onde eles têm, tipo, pra cada jogo, eles têm uma pessoa X. Então, por exemplo, no Summoners Wars, o cara em inglês que fala é o Dude. Então, ele interage com o público durante as lives, ele pergunta as coisas pro público, entendeu? Ele quer saber o que tá acontecendo. Eles têm uma live só pro pessoal brasileiro, entendeu? Que aí tem o Desperado, ele é lá da Come to Us mesmo, ele não é um youtuber, ele é da Come to Us, entendeu? Eles fazem essas lives para se comunicar com o público, entendeu? E cara, eles perguntam mesmo, eu já vi várias coisas que foram citadas naquela live se realmente concretizarem. Vou falar também que tem várias coisas que eles já falaram que ainda tô esperando, filho da mãe, mas beleza. Mas eu vejo que acontece, entendeu? De onde que é a empresa? Qual é o Estados Unidos, país que ela Estados é? Unidos, a sede em Miami. Estados Unidos mesmo. Eu conheci tanto o Dude quanto o Desperado e outras pessoas da Comet Us na BGS, cara. Achei muito bacana a recepção deles, tá? Só pra falar. Nossa, tipo, que eles que são massa. Muito gente finas, cara. Eles conversam com você, tipo, com o público, cara, abertamente, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Eu acho isso tão legal. E é isso. Acho tão legal. E é isso que o Mugi tá falando, é o que eu acredito seja a evolução do que as empresas de jogos antigas, mais estabelecidas, têm que começar a fazer. Tanto que você pegar, por exemplo, a Bandai Namco, ela faz streams direto dos jogos. A IDEA Factor... Essa precisa acertar um pouquinho mais nos ports de PC. Sim, mas ela tá melhorando. Não, eles estão tentando. A IDEA Factor também tá fazendo muitas live streams em relação a poder interagir com o público pra mostrar os jogos. Ou seja, o que as pessoas têm que começar a ver algo que o mobile game, principalmente a Come to Us, como o Mugi falou, já pegaram, já estão entendendo melhor. Público. O público, ele não se... Às vezes o público não se importa de esperar. Ele não se importa de aguardar as melhorias. Desde que você fale com eles o que tá acontecendo. Sim. Porque é entendível. Às vezes você tem um problema. Assim, nós não podemos trazer isso agora porque isso é uma coisa muito grande. Então a gente pode trazer num patch maior que aqueles patches especiais de uma vez por ano, sabe? Onde traz um monte de rework, de melhorias pro negócio. Pode ser um negócio que eles às vezes adiantam, deixam um pouco mais pra depois. Mas, no geral, eles falam, não, tá sendo trabalhado. Não. Tá sendo feito. Assim, então... Eles estão sempre juntos com a comunidade. A comunidade gosta disso, porque a comunidade gosta e fala assim, não, eu gosto do jogo, eu quero que o jogo continue. Então, vocês poderem ouvir o que a gente tá falando, porque nem sempre a gente tá querendo ficar puxando sardinha só pro nosso lado, né? A gente quer que o jogo também continue, porque a gente quer que todo mundo jogue o jogo. Vamos falar mais ainda. A gente quer, no mínimo, entender o que tá acontecendo. Vamos falar mais ainda, Ether. Vamos falar sobre comunidade e vamos falar sobre pessoas da comunidade que querem ajudar outras pessoas, só que a empresa não permite, a empresa não quer isso acontecer. Obviamente, existem empresas que querem. Por exemplo, a Comitivas apoia youtubers de Summoners Wars. Eles, dentro da live do oficial da Comitivas, eles falam quem são youtubers gringo, BR, chileno e whatever, entendeu? Enfim. Agora, você pega, por exemplo, empresas como a Nintendo. Primeiro, ela não te oferece como ter algum recurso de streaming do aparelho, entendeu? Dois, se você faz algum streaming e se você faz de um jeito que você deveria não tem ser feito, você não tem permissão. Eles podem chegar lá, dar strike no seu canal, acabou, morreu, você não faz mais nada, entendeu, cara? Eles não apoiam a comunidade, entendeu? Isso é eu acho uma coisa... A Comitivas também não é só maravilhas, não, né? Não. Eu só tô... Desculpa, é que eu tô pegando exemplo que eu conheço, tá? Por exemplo, se você pegar também a Sony apoia a comunidade fazer streaming. Eles têm até um recurso pra isso. A Xbox, a Microsoft, eu não sei. Mas eu... Pelo que parece, eles também apoiam, entendeu? Agora, cara, você dá strike no canal, porque o cara tá fazendo streaming do seu jogo. Ele tá, cara, ele divulgando. Tá basicamente fazendo divulgação. Ele tá fazendo publicidade de graça pra você, cara. É exatamente isso que algumas das... Isso não me cai na cabeça, entendeu? Isso mas realmente... Não, é como não eu falei, é uma empresa que tá presa a um método muito tradicional e não tá percebendo que o público tá diferente, que ele... busca coisas diferentes, certo? E eu sinto que, por mais que a Nintendo seja gigante no seu segmento, ela tem que... invariavelmente, se continuar nesse... ela vai ficar pra trás. Ela tem que evoluir. Ela vai ter que evoluir. Por exemplo, uma coisa, assim, que eu tenho visto, não sei, dependendo dos canais que vocês seguem, por exemplo, isso aqui é uma coisa que... não é uma coisa de videogame que tá fazendo, mas é um site de vendas que tá fazendo. Existe um site, né? Chamado, pode parecer propaganda, mas não é. Eu só vou citar ele porque é um método que ele faz interessante, se chama Samurai Buyer. O que ele faz? Ele entra em contato com youtubers, né? Fala, você pode anunciar o meu serviço? Eu mando coisas de graça pra você uma vez por mês, pra você anunciar no serviço. E o retorno desse tipo é porque é uma propaganda de graça. São youtubers que atingem milhões de pessoas, milhões, que vão falar do seu serviço, vão mostrar os produtos, vão coisar. A mesma coisa com jogos. Tem youtubers, tem pessoas que vão falar do seu jogo, bem do seu jogo, porque eles gostam do seu jogo e querem que as outras pessoas gostem também, porque eles querem compartilhar essa citação. Só que se você fica dando strike em cima do negócio, o seu jogo não vai receber essa propaganda de graça. Na verdade, as pessoas vão parar de fazer isso, porque depois eu vou fazer stream de um jogo, sendo que eu sei que eu não vou nem poder, eu vou receber um strike nele. Pra quê? A verdade é que, assim, como a gente já falou em vários outros casts, se a gente não falou abertamente, mas os casts de análise que a gente faz, acaba tendo sempre essa conclusão, que o mercado está mudando, porque as pessoas que fazem o mercado, as pessoas que consomem, estão mudando. E as empresas que não perceberem isso vão comer poeira. Elas vão perder negócio. E a gente tá vendo agora tantos desenvolvedores jovens, tantas empresas novas, criando coisas tão interessantes para os meios mais diversos. Seja console, seja PC, seja celular. A gente tá vendo pessoas trazendo um refresco, trazendo um fôlego novo para esses meios. O que a gente falou nesse cast é essencialmente isso. Uma plataforma que é recente, mais recente do que console, mais recente do que jogos em PC, mas que já tá ditando regras, já tá ditando tendências. Sim. E onde isso tudo vai parar? Essa é uma daquelas coisas que eu quero escutar esse cast, sei lá, daqui a 3 anos e pensar, de lá pra cá, o que mudou? Porque certamente em 3 anos vai ter mudado muita coisa, né? Uhum, concordo com a Adri. Eu tô ansioso pra saber como o mercado vai evoluir daqui 3 anos, 3, 4 anos. O que a gente vai ter? O que nossas previsões de hoje vão se tornar reais ou não? Não sei. Finalizar, cada um faz uma consideração final, fala o que espera, o que quer ver daqui pra frente. Agora é a hora pra vocês abrirem o coração, se quiserem falar mal de alguma empresa, se quiserem falar mal de alguma pessoa também, é a hora de vocês. Eu tenho um certo problema com esses jogos mobiles, que eu acabo jogando eles mais do que eu deveria. Tipo, por exemplo, meu celular hoje tem, sei lá, uns 50 jogos. Então... Cara, o meu celular só não tem tudo isso porque não cabe. Eu fico jogando e aí, eu, tipo, entro um, passo meia hora, aí vou pra outro, aí passo meia hora. Eu tipo, faço isso com uns 10 por dia. E tem aqueles que eu jogo ocasionalmente. Tipo, ah, lançou uma atualização nesse jogo. Aí eu vou lá e entro. Por exemplo, o Digimon, sempre que saía uma atualização com os novos pokémons, eu ia lá, capturava os que lançaram. Não, não são novos pokémons, novos Digimons. Os novos Digimons. É, são velhos, Digimons e velhos pokémons, isso, né? Exato. A meia-idade chega pra todos. E aí eu só ia lá, capturava e beleza. Só voltava a jogar quando tinha uma atualização nova. Só que tem os jogos, por exemplo, Summoner's Wars, que o Mug também joga, o Pokémon GO, que foi uma febre por um tempo, Duel Links, que tá saindo agora, o Pokémon Shuffle, Valkyrie Crusade, Wonder Tactics, Onekwatsume, Love Live, o jogo do Sword Art Online, Dream Girlfriend, putz, muitos jogos, que eu acabo jogando todos os dias. Tinha o Clash of Clans, como o Clash Royale, que tem propaganda até no cinema, então onde você vai? Tipo, você tá lá andando na rua de carro e aí tem aquele negócio que mostra a temperatura, a hora e o Clash Royale. Então, tipo, o Hearthstone que veio pra celular, então... What a world elite. É, exato, tipo, tá vindo na nossa cara, assim, toda hora, principalmente na minha, e eu acabo jogando muito mais do que deveria, mas não digo que é tipo, tô desperdiçando tempo. Eu tô tipo, passando o tempo, o meu tempo livre, ou que não deveria ser livre, mas está sendo usado para tempo livre, para jogar. E acho que a coisa que mais me agrada nos jogos mobile é ter integração com os meus amigos. Por exemplo, posso jogar Summoner's Wars com o Mug, a gente pode conversar sobre isso. Posso ter uma cadeira com o Mug no Duel Links. Posso mandar os corações pra Dri no Pokémon Shuffle. Eu acho que é bom só explicar esse negócio da cadeira pra quem não manja. Não, assim, eu acho que é melhor mostrar do que falar. Gente, vou deixar um link no... Tem um link na postagem. Vejam esse link. Tem link na postagem pra vocês que não entenderam porra nenhuma da história da cadeira. Vejam na postagem. Porque afinal de contas a gente sabe o que rima com cadeira, né? Mas tudo bem. Como um viciado de plantão em jogos mobile, embora o vício maior seja, tipo, um jogo específico, eu... E comprador compulsivo, diga-se de passagem. Comprador, é, tá, beleza. É, cara, sério, se vocês conseguirem... Só Deus pode te julgar. Empresas de jogos mobile, consigam a minha atenção que vocês vão se dar bem, só digo isso. É... Olha, eu já joguei, tipo, muita coisa mobile, muita coisa mesmo, tá? Mas eu acho que, assim, o foco também é conseguir jogar o jogo mobile com os amiguinhos. Isso é, pra mim, realmente o que faz a coisa mais legal ainda, entendeu? Se é um jogo mobile que, tipo, eu posso levar pra qualquer canto, aí, tipo, sei lá, saí, me encontrei com a Dri, ela também tem o mesmo joguinho, a gente joga, tipo, juntos, tá ligado? E, tipo, cara, é uma diversão, tipo, entre amigos, entendeu? É uma coisa que eu gosto disso, e o jogo mobile, ele te dá essa facilidade e essa liberdade. Essa possibilidade. Isso é uma coisa que eu penso que é a ideia, é a própria ideia do Switch também, mas não vou entrar no caso agora, porque isso nem foi lançado ainda e... Tem pano pra manga pra se falar. É assim, eu tô sentindo que ele pode ser um negócio muito foda, mas pode ser o flop mais histórico ever. Então eu também vou me abster de comentar. Vou falar, mas é a mesma ideia, entendeu? E olha, quanto a jogos mobile em si, o que eu falo é, tenham autocontrole. É isso. Eu estou dando uma dica que eu não consigo utilizar. Por isso mesmo estou dando essa dica. Porque eu sei o que eu deveria estar fazendo. Tá? Hoje, esse é o primeiro passo para a recuperação. Você admitir que tem um problema. Eu tô rindo, mas assim, eu tô rindo de nervoso. Porque, né, eu faço e a mesma coisa. Eu acho que autocontrole não vale só para tempo, mas vale para microtransações. Sim, e pra... tudo. Pra tudo. Até pro que você vai falar num círculo de discussões, você tá todo mundo lá conversando sobre alguma coisa genérica, e aí você puxa o assunto de um jogo mobile que você joga. Tipo, ah, você já viu esse jogo aqui? Aí mostra pra um. Ah, na verdade, se você quer não perpetuar a discórdia, não apresente jogos mobile pras outras pessoas. Porque aí elas vão começar a jogar. Desculpa. E aí... Meu, sério, pera. E aí acabou a amizade. Deixa eu falar. Olha, eu vou contar a quantidade de almas... que eu sei já. Ó, tem um brother nosso. Cara, isso não é motivo de orgulho. O Augusto, eu estraguei a vida dele. Eu estraguei a vida do Augusto. Desculpa, Augusto. O cara hipotecou a casa. Do... Nossa, mó merda. Sério. Tem muitas outras almas aqui, mas eu vou pegar exclusivamente ele porque realmente eu arruinei a vida do moleque, tá ligado? Tipo, Augusto, do fundo do meu coração, eu espero que um dia você me perdoe. Tá, valeu. Depois dessa, acho que é melhor abafar. Bom, o que eu vou falar é, eu sei que as pessoas hoje em dia têm muito dessa coisa da comunidade gamer, fica olhando pra comunidade de mobile gamers e falar assim, ah, mas vocês são todos casuais, ou tal, vocês não são gamers de verdade. Eu acho isso uma besteira. E... sendo bem sincera, gamer é uma raça muito pau no cu. Sim. Desculpa falar, e é por mas... isso que eu... Mas é, vocês me perdoem, mas é. Não, mas então, exatamente por isso que eu estou falando isso, que é... Se você curte jogar o jogo que você está jogando, seja no mobile, no console, seja onde for, e você gosta de falar sobre isso, você se diverte com isso, você é um gamer. Porque, na essência, é uma pessoa, na minha opinião, é uma pessoa que gosta de jogar. Então, se isso te traz felicidade, jogar, seja com microtransações ou sem microtransações, você ainda é um gamer e você ainda faz parte dessa comunidade, por bem ou por mal. E, então... como membro dessa comunidade, nós temos que lutar por uma comunidade mais saudável. Temos Nossa, que policiar e realmente ficar em cima de empresas e de pessoas que tentam ganhar lucros, somente ganhar lucros em cima desses jogos, sabe? Tentam lançar coisas que são mesmo pra pegar dinheiro, mas nunca pra devolver o jogo, um jogo bom pra pessoa passar tempo, pra se divertir. Então, como comunidade, eu acho que é importante, como comunidade gamer, nós ficamos em cima disso porque nós temos que moldar o futuro dos jogos nós mesmos, né? Porque o que eles vão lançar é um reflexo do que a gente quer, eventualmente. O que o futuro dos mobiles pode apresentar é maravilhoso, é muito grande, mas... vai depender do que a gente vai querer pra esse futuro. Não pode deixar a ganância humana corromper tudo isso. Essa chance de fazer algo tão grande, de explorar muitas coisas bonitas e divertidas. E é isso que eu tenho pra falar. Falou tudo, cara. Isso é bem isso mesmo. A gente sabe que a comunidade gamer, no geral, ela, quando quer ser tóxica, ela é tóxica com força. E a relação justamente de uma boa parte dessa comunidade com o mercado mobile é uma prova cabal disso. Eu acho que é um mercado interessantíssimo, é um mercado democrático, tem muita gente muito boa tendo espaço para desenvolver, tendo espaço para testar coisas novas. As possibilidades ainda não foram todas exploradas, ainda tem muito espaço para ter coisa, para explorar mais, para testar coisas diferentes, para trazer experiências diferentes, certo? E como alguém que joga muito pelo celular... eu passo muito tempo fora de casa, então os jogos de celular são minha companhia. Eu tenho muito carinho por jogos mobile. E o que eu espero é exatamente o que o Ether falou, que a comunidade não se envenene, sabe? Que, assim, a gente continue sendo um espaço pra... vai sair porcaria, como em qualquer outro espaço. Pra PC sai, pra console sai. Mas o que eu espero é que seja uma plataforma em que revele pessoas talentosas, pessoas criativas, que proporcionem experiências interessantes para aqueles que vão consumir o produto deles depois. Eu acho que a gente, quando escutar esse cast de novo daqui a 3 anos, a gente vai provavelmente ver que as coisas já mudaram demais. Pra onde elas vão, eu não me atrevo a imaginar. Mas eu imagino que vai ser um mercado que tá aí pra ficar e que não vai parar de crescer tão cedo. Vamos agora, só fechar onde que esse vai? Cast, que eu já tô na vibe agora. Bad vibe, fela da mãe aqui. Vamos logo, vai. Grátis lápis. Vixe, o que aconteceu? Joguinho, obviamente. É assim, um conselho, não sejam como o Mug, tá? Seja, assim, tenha uma relação saudável com o seu joguinho. E não destrua a vida dos coleguinhas. Olha, também. Isso é importante. E esperem... Expresso sobre Summoners Wars com direito a youtuber de Summoners Wars. Ok. Pessoal, muito obrigado por escutarem. Fiquem com Caixa de Entrada. Até o próximo cast e tchau. Beijos. Até mais. Tchau, galera. Entrada. something now. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji, e aqui estou eu gravando de novo sozinho, porque esse vai ser um Caixa de Entrada bem rápido, rápido assim, porque não tivemos nenhum e-mail para ser lido nesse Caixa de Entrada, então vai ser um Caixa de Entrada somente de recados, tá? Bom, mas antes de começar os nossos recados para valer, só aqueles recadinhos básicos, né? Para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via por sei lá onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a gente no Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.xpodcast e também siga a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Recados, né? Saiu na semana passada o ExpressoCast número 13 sobre Mystery Box. O Tenshi chamou um convidado, o Gustavo Danone, do canal The Nerd, e lá eles explicaram o que é a Mystery Box, né? O que é isso, as vantagens, as coisas interessantes, as surpresas que eles já tiveram comprando, adquirindo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é isso. Link na postagem. E saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 82 sobre Insert Songs de Tokusatsu, a parte 1. Eu chamei o Cláudio, o Dragão Dourado, e lá a gente comentou e tocou várias Insert Songs que tocam em Tokusatsu. Ficou legal pra caramba. Vão lá, escutem. Link também na postagem. E um último recado, bem interessante, importante. Pediram pra divulgar isso daqui. O Cabeça, ele participa constantemente também de um outro podcast, né? Só chama ele. É um podcast do Zabuzeta. Também tem o Snake, o Excel. Todos esses amigos aqui da galera do Projeto X já gravaram alguns podcasts com a gente também. Lá eles têm um podcast, o Jogatina PG Podcast, e também um canal de vídeo no YouTube, né? O Jogatina PG, no qual eles falam sobre board games. E o site onde está hospedado todo esse conteúdo deles é o Ludopédia. E o Ludopédia, eles têm uma tradição, né? Uma premiação tradicional, no qual eles premiam jogos de tabuleiros, board games e card games lançados no Brasil, lançados em período de um ano. Bom, para a premiação, né, que premia os jogos lançados no ano passado, né, que vai acontecer este ano, além da premiação dos jogos, o site Ludopédia está premiando também os geradores de conteúdo, né, que estão hospedados no site deles. No caso, são geradores de conteúdo, né, espalhados em meios audiovisuais, escrita e podcast. O Jogatina PG está concorrendo nas categorias mídia audiovisual e mídia podcast. Então, por isso, a galera pediu, né, que, por favor, votem no site Jogatina PG. Como eu já disse, o Cabeça participa constantemente lá nas categorias podcast e audiovisual. Vamos lá. A votação começou no dia 6 de fevereiro e ela vai se estender até o dia 25 de fevereiro. Então, é só você entrar no site do Ludopédia, inscrever ali, votem no Jogatina PG, e os mais votados, né, vão para uma segunda fase, e aí pouco depois a gente vai ver o grande campeão, né? Então, vamos lá, ajudem a galera lá, nossos amigos. Então, já deixo o link na postagem. Vamos lá, vai Jogatina. E para fechar mesmo esse caixa de entrada, manda abraços, né, pra galera que comentou o Opa do João Biscoito, o Antônio Pereira e o Francisco Santana Júnior. Valeu galera que comentou. Então é isso, vamos terminar esse caixa de entrada. Muito obrigado pra galera que comentou. Por favor, mandem e-mails, a gente gosta de receber e-mails, mandem comentários, continue seguindo a gente no Facebook, continue seguindo a gente no Twitter, e é só isso. Falou galera, e até a próxima edição.